Porque ele tem a preferência do pessoal trabalhar o dia inteiro com só Libera Esperança. Pode crer. Bora começar então? Faz quanto tempo que eu vou? Ah, faz uns 4 meses. Tá curtindo? Mas você é todo dia de carro, mano? Tá de carro todo dia? Aí tinha, né, mano? Uma quebrada brava. Hoje é 21, né? Seu carro fala o quê? Uns 12, quanto? Né? Não, não. Oi! Falaram? Não, me espera. Tá fazendo repeteco, podia. Beleza. Bom, bem-vindos à 254ª sessão. Tem que fazer um pouco no repeteco, hein? 254. Relembrando. Eu parei quando a gente chegou. Vocês estavam em Sigil. Quando a Toph ganhou uma mecha veritas, começou a tagarelar pra caramba. O que me lembra é que eu tenho que matar uma pessoa. Revelando que quem é o Grial falso, quem é o Grial verdadeiro na visão dela. Se eu falar pra você que eu, fiquei que eu fiquei pensando nisso, você falou que tem um ponto em específico. Sim. Depois eu parei pra analisar. A alma da mãe dele não se divide. Não tem como você criar duas almas. Ele foi específico na dele. Até que você falou, você sente a alma dele, mas como se ela estivesse dividida. Eu não foquei no arco da mãe dele. A mãe dele sabe quem que é o Grial de verdade. Sabia. Ele apagou a memória da mãe. Mano, qual que é o problema desse cara, velho? Palmeiras não quer aguentar, ué. Pra ninguém chegar e falar, ó, você não comunica com a alma da mãe dele. Nossa. Você pode conversar com as almas? Mas quando vocês descobriram isso? Isso tá em off só. Lembra uma hora que ele saiu um pouquinho? Pera aí, gente, que eu já venho. Aí ele saiu, aí voltou logo em seguida. Foi pra apagar a memória dela. Até, mas eu saberia então, por isso. Sim. Então, mas se eu sabia disso já a princípio, então eu sei que quem continua sendo o Grial. Pegou a memória dela, ele multiplicou ela, beleza, mas eu sei quem que é o Grial verdadeiro. Ela tendo multiplicado agora, independente. Acredito eu que tem uma ligação do Grial verdadeiro, mas que tenha se multiplicado com a mãe dele. A ligação no sono. O Grial verdadeiro com a mãe verdadeira. Mãe verdadeira só tem uma. Ele não multiplicou o arco? Não. Ele não multiplicou o arco? Não. Acho que tivesse multiplicado o arco. Não. Bom, por isso que eu falei, a alma da mãe continua mesmo. Essa é a melhor. O arco não tá multiplicado, assim. Não. Mas eu sei que é o Grial verdadeiro. De alguma forma eu sei. A trama dele pode ter se ramificado a partir de certo ponto. Tá ligado? Jamais saberá. Poxa, Fê. Fala o teste que tem que fazer. Eu sei, eu falo. Agora eu vou saber lá. Agora eu vou saber se descobrir. Teste de paternidade. Ô, Fê, é isso aí. Eu tenho percepção cósmica. Você não, peraí, ele tá embuchado. Teste de maternidade. Ou paternidade. Quero ver como é que vai sair estranho, velho. Doer. É, né? Vai doer, vai fazer um rebento, velho. Ah, cesarinha. Cesarinho, caralho, vai. Parto normal, pelo menos você ponto. Parto normal como? Então, como? Você tá surpreso, um cara tá grávido, como? Idiota. Vai ser a maior pedra no rim já. É o Michael expelida. Kyle de Arton. De Arton, expelida por qualquer canal urinário. Espirrar isso aí. O Michael Kyle. Bom. Oi, filho. Oi. Não, você não vai subir, é um cacete. Não. Depois de toda essa discussão de quem era o Grial, quem não era o Grial, vocês foram descansar. Não é pra subir, não. Bombado. E aí no dia seguinte não. Vocês foram até. Já dei carinho, tá bom. O cemitério, né, de Sigil. Verdade. Conversaram com o cara, conseguiram convencê-lo a deixar vocês atravessarem o portal lá dentro. E vocês chegaram finalmente ao plano das sombras. O cara fez silêncio em mim, irmão. Não poderia ter quebrado isso. Né? Engraçado. É, foi silêncio na hora. Olha, sai daí! Vagabundo! Tem outra cadeira aí pra você subir. Pilantra. Ele quer mais alto. Bom, quando vocês chegaram no plano das sombras, vocês estavam cercados, se viram cercados por criaturas que foram traídas pela luz que vocês portavam, que era o machado do Murin. Né? Essas criaturas elas eram. Eram os mastins, né? Eram os mastins da sombra, né? Tinha dois tipos de animais ali: as bestas crepusculares, que eram criaturas feitas só de sombras, cara, e os cães mastins das sombras. Gostei do nome. né? O Celerin, ele utilizou a aura aterradora dele pra assustar as bestas crepusculares. Bestas prepusculares. É, prepusculares. E aí vocês enfrentaram essa horda de criaturas e derrotaram todas elas. Ah, enquanto isso, os mastins das sombras, a Ciere foi interagir com eles pra criar uma distração. E mais do que criar uma distração, ele tirou um crítico. Ela conseguiu transformar eles em aliados. Então agora vocês têm os mastins das sombras como parceiros. Mas você viu que são parceiros muito bons. Ela viu que só conseguiu por causa do 20, não por ela ser druida, né? Nem ela era da natureza, você viu, né? Ele deixou específico, ela tirou um 20 e conseguiu. Tirou um 20 e ganhou um bônus. O máximo ia impedir o bichinho de atacar. Quero ver, vamos dar um soco de cachorro. Fala, senta, sabe se não senta? Senta. Aqui, ó, socão. Eu consertei a descarga lá no soco. Falei, não conserto pra ver. Deu um socão. Consertou. Por isso que foi rápido. Devoto de arsenal. Bom, perguntaram pros cães, né? Onde que tem uma árvore? Onde tem árvore aqui? Uma árvore gigante, uma figueira gigante. Os cachorros levaram vocês até uma floresta. Quando vocês chegaram nessa floresta, tinha figueiras. E as figueiras atacaram vocês. Figueiras umbrais atacaram vocês. Estão jogando espiritismo? Estão no umbral? No umbral, exatamente. Estão na umbra. Eu convoco o Chico Xavier. Ele não foi pra umbra. Ele tá dando um rolê. A Siri perguntou pra Figueira, né? Onde que tem uma de você muito maior? Vocês comunicam pelas raízes, onde tem uma figueira gigantesca? E aí a figueira aponta mais ou menos a direção pra vocês e fala, ligação quebrada. E aí vocês foram na direção apontada, passaram por deserto, por montanha, pântanos, enfim, diversos ambientes, até vocês chegarem numa montanha gigantesca. Estava cheia de criaturas e vocês foram desviando dessas criaturas. E tinha uma outra coisa que não era criatura, mas vocês desviaram dela também. O que era? Era um portal pro plano astral. Eu saberia que é um portal? Chegasse perto, sim. Chegasse não quero não dessa aqui, muito obrigado. Que isso, é batata doce? É batata frita. Doce? Não, se eu comer isso eu tô ferrado. Você destrói todo mundo já com isso. Era a intenção. Brincadeirinha, fofinho. Brincadeirinha, o cara, você viu a malícia na voz, né? Eu vi. Você viu? Quer que eu abra um desse pra você? Não negocie. Deixa eu acabar isso aí primeiro. Não negocie com o Não, pra você. Não, cabe isso aí primeiro, depois abre o outro. Bom. Posso abrir, né, gente? Um pequeno pra você? Você trouxe o pé? Eu sei lá, o do Jeff tá com no guia. Não, é todo do Jeff. Ele caiu, machucou. Trouxe aqui a nossa, tem essa não, vai tomar no cu. Pode abrir. Bom, o Celerinho então ele falou, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai em linha reta, porque de acordo com o elfo matemático Legoriel. Pitagoriel. Pitagoriel. Né? Legoriel é a mãe do Griel. Segundo o elfo Pitagoriel, se você pegar uma linha reta, deve pegar dois catetos, né? Dois porquinhos, você ganha tempo. Nossa, que cheiro horrendo. O que é isso aí? Agora a Vita começou a vender casa e vender casa. É, uma Vita, ó. Bora vender casa. A casa acho que não tá dando lucro. Eu vou deixar esse saco. Pra hora que acabar o seu, você reenche e os meninos vão comer batata. Eu não tenho espaço. Obrigado. Quer uma rola? Depois, eu tô tomando água. Vocês querem rola, meninos? Só se for no rabo. Você quer? Bom, seguiram na linha reta e aí vocês foram atraídos por uma outra criatura que cruzou a frente de vocês de forma totalmente aleatória. Do nada. Passando aqui, foda-se. E parou pra indagar vocês de forma ameaçadora. Escolheu suas canecas. Chama vocês aqui pro Cavaleiros. Voando. Obrigado, amor. Peguei um copinho lá. Coelhos. Achei que tava tudo lá embaixo. Os cavaleiros. Não, eu guardei ele dentro agora pra não ficar ali em cima aberto, sabe? Os cavaleiros. E aí? Ele se apresentou a vocês como Noros, o negro. Um mago que veio do mundo dos reinos de ferro. Que um não lembro mago o nome. Muito poderoso! Que eu não lembro o nome do planeta. De ferro? Urano. Não lembro o nome do planeta. Se fossem dois, seria o quê? Uranus. Meu Deus do céu, velho. Vocês estavam com saudade disso, cara. Obrigado. Não. Quero, obrigado. Quem que é esse mago? Ele tentou intimidar vocês com o poder Noros. Dele, porque ele é um mago muito poderoso. Noros, o nome dele. Noros. Tá aqui um cotonete? Ele tentou intimidar vocês. Cara, esse nome não é estranho. Se mostrando como um mago muito poderoso, mas a Toph virou e falou: verme inútil. Eu senti o quê? É só nível 13. Pode crer. É, só que eu. Depois que eu conheci a tal da Kátia, filho. A desgramada da Kátia. Você não lembra? Clériga de Kim? Deu um socão, quase que matou eu. Você é louco, velho. Nível, sei lá, um. Ah, mas o Onix era fraquinho. Ah, isso, com certeza. Um pouco PVE, não sei o que. Sem CA nenhuma. Agora eu tenho 70, 80 de CA. Eu ia acertar. Enfim, mas é da hora. Você não quer, meu amor? Pode pôr ali pra mim, por favor. Eu curti pra caramba. Tanto que quando a gente foi jogar de novo lá que eu queria, você lembra? A Halfling também, que era a Clary. Curti pra caralho, velho. Aquele domínio da guerra. Achei muito massa. Legal demais. Se a gente for jogar de novo, vou criar uma parada assim, sabe? Tipo a Pop, tá ligado? A Pop? Pop do League of Legends. Da hora. Não posso dizer o que você falar. Ela é uma paladina de Ornn, que seria o equivalente ao Halfling, tá ligado? Só que assim, um Halfling meio da fantasia. Tem personagens em coridinho, vamos ver o quê. Ela carrega uma puta uma marreta, velho. Ela é uma artesão, ferreira, né? Ela é uma ferreira. E ela é como se fosse uma paladina. Cara, é muito da hora ela. É muito massa. Bom, Noros foram com o Noros, né? Foram cercados por fantasmas. Ele se perdeu. Ele se perdeu quando ele tava andando pelo plano das sombras. Teve um Umbra Moto. A passagem do plano das sombras pro mundo dele se fechou e ele ficou preso no plano das sombras. Faz tempo que ele tá aí? Algumas semanas. Algumas semaninhas. Ah, não, achei que era papo de anos. O que coincide com o início. Ele não conhece como, não consegue comer lá. Com o início do cataclisma. Não tem comida no das sombras. E mago não faz comida. Tem os bichos, mata os bichos com ouro. Poxa, quero ver não, viu? Você não tá no meio do mato. Como aparece uma jaguatirica do seu lado aí. Você mata pra comer ou não? Oi? Você tá no meio do mato, parece uma jaguatirica, você tá morrendo de fome. Você mata pra comer jaguatirica ou não? Você não tá sei. Vivo. Não sei. Eu quero ver não, filho. Você tá morrendo de fome, filho. Você chupa até o fiote dela pra poder sair água. Aquela vez que nós se perdeu lá, nós quase matou o cego. Como formiga. Afogado. Bom. Que horror. O que tá escrito aqui? Boa pergunta. O que tá escrito aqui? Se for minha letra. Oh! De novo! É consciência cósmica. A consciência. Ok. É seu, né? Cara, minha letra sempre foi ruim. Não, eu te entendo, a minha também é, mas não tanto. Só eu tenho letrinha bonitinha? Só. É que sua letra é igual o TT, velho. É a letrazinha normal de mão, né? Fala. Minha letra é padrãozinha? Padrãozinha. É. Cara, eu não consigo escrever desse jeito, velho. É que eu escrevo muito torto. Pronto, pra começar organizado. Muito cuidado, meu bem. O jeito que eu fico com a mão, dá legal, olha isso aqui. É torto aqui. Não. Mas se o seu ficar aqui rabiscado. Aqui fica. Eu escrevo assim, como eu vou aqui. Bom, porque a letra ficar torta aqui, ó. É que é o canhoto, eu vou escrever e ele vai passando a mão por cima. Se é canhoto, gente. Guiados pelo Noros, vocês foram na direção da maior das figueiras. Até que vocês chegaram num local que era extremamente familiar. Tinha um rasgo, um abismo no chão. Fenda de Sanders. Fred Sanders. Uma fenda gigantesca que se estendia por quilômetro até se perder de vista. Não é muito larga. Ao lado dessa ruína, dessa fenda, as ruínas de uma cidade, toda destruída. Aí vocês foram investigando, e aí vocês finalmente se tocaram do que estava acontecendo ali. Acontecendo aqui, né? Porque o local onde vocês estavam era um reflexo no plano das sombras da cidade de Gorendil e do rio dos deuses. Todo meteoro que você pega. Morade aí é o chocolate 100% mais amargo, né? Uhum. 70% cacau. É, chocolate é 100% da vida amarga. Você tocou o cu no meu dedo. Viado. Depois tem que mostrar pra Tamires a moto com medo, viu? Não esquece. Ah, é. Nada. Aí vocês conseguiram seguir. Conforme vocês foram avançando. Nossa, salgadinho de salgado pra caralho. O negócio ia ficando cada vez mais destruído. Até que vocês chegaram num local que não tinha mais continente. Tinha só destruição. Pedaços de chão assim flutuando. Caralho. Né? Um abismo assim sem fim pra baixo. Como se você estivesse na beira do mundo. Terra é plana. Como se vocês estivessem na beira. Chegou um novo gelo. E vocês viram, no meio daqueles pedaços de do continente, flutuando, vocês avistaram uma figueira gigantesca, que na verdade ela tinha o formato de uma estátua gigantesca, que é muito conhecida de vocês. A estátua de Valkyrie. Uhum. Cara, tem, não sei se é um livro, alguma coisa, mas tem uma parada assim, de alguns, isso é filme, desenho, sei lá. Tem um monte de pedaço assim, em cima tem uma árvore gigantesca plantada. Mas eu posso estar confundindo com o lugar do Bills lá, no Dragon Ball Super. Tem um bagulho assim, não tem uma árvore gigantesca, um espaço, um espação e tem um negocinho com uma árvore, não tem? O mundo celestial do Será também tem isso. Será que é? A área 52 do WoW também. Não cheguei. Ah, importante. Não cheguei a jogar tanto. Importante, porque acabou a música. É verdade. Acaba a energia de novo? Ok, já vim pra cá, tá de sono? A música está de volta. Não, tá só. Ô, Jeff, tu sempre pôr essa blusa junto com a tua, né? Só vem um pouquinho com o cadinho pra cá, filho. Não, pronto, resolveu. Era só o buraquinho que tinha ali, tava vendo. Nossa, era só muito salgado. Importantíssimo lembrar que quando vocês forem investigar em Gorendil, nas ruínas, havia crateras perfeitamente redondas e vocês encontraram muitos cadáveres. Só que esses cadáveres não eram cadáveres de pessoas, seres corpóreos. Sim. Eram sombras mortas. Sabe a criatura sombra? Eles encontraram várias sombras mortas, faltando pedaços delas. Tinha uma sombra, por exemplo, que faltava um semicírculo assim do corpo dela. Do corpo dela. E quando tocou nela, se desmanchou completamente e não sobrou nada. E aí quando vocês chegaram em Valkyrie, que vocês foram em direção até a estátua, a figueira, vocês entenderam o que tinha acontecido em Gorendil. Veio uma esfera flutuando de 3 metros de diâmetro e veio na direção de vocês. Ela chegou a tocar em alguém? Não. Não tocou em ninguém, né? Acho que não. É que não veio uma, né? Depois veio mais. Veio a primeira, depois veio mais, né? Mas ó, essa esfera, ela atravessou uma rocha. E quando ela tocou a rocha, essa rocha foi simplesmente obliterada. Esfera de obliteração. Consciente. Quando a Ciera olhou para aquilo... Igual que tinha lá no reino do Nerão. Quando a Ciera olhou para aquilo, ela imediatamente se lembrou. Do nada criando essas criaturas que ele chamou de obliterantes. São criaturas compostas da própria essência do nada. Como se fossem avatares dele. Meninadas. Criançada. Um monte de criançada. E aí, alguém teve a ideia brilhante. Vamos passar disfarçados por ele. Se ele transforma todo mundo com sua habilidade de forma selvagem em obliterantes. Ela fez isso e vocês quase morreram. Porque os obliterantes, eles são o nada. E vocês, por um triz, não se tornaram o nada. Quem teve essa ideia brilhante? Eu não lembro quem foi. Foi você ou foi você? Eu não fui, eu só fiz a forma. Fui eu. Não foi o Celerinho. Foi o Celerinho, então. O Celerinho falou, usa o disfarce, forma selvagem na gente aí. Mas era uma boa ideia. Era. Então saber que os caras se matam. Era uma boa ideia. A gente só não sabia das consequências. É que vocês iam se transformar no nada. Passou despercebido? Uhum. Com certeza. Mas uma pergunta. A gente tá realmente num plano paralelo, que é reflexo, ou isso que a gente tá vendo é o que sobrou de Arthur e veio para aqui? O plano das sombras é um reflexo do plano material. Eu entendi, literalmente. Aí iluminou, bateu a sombra virou outro mundo. Sabe o quê? Então, tudo que a gente tá vendo é o reflexo da destruição que fica que aconteceu em Arthur. Em Forgotten tem uma cidade que chama Evernight. No plano das sombras, que é o reflexo exato de Neverwinter. Neverwinter. Ou Neve Nunca. E nunca neva lá? Nunca neva. E aí fizeram o jogo Neverwinter Nights. É. Exato. Então tem Evernight, que é o reflexo de Neverwinter. Neverwinter, porque já, acho que já é a primeira cidade, já tem um clima um pouquinho mais ameno, e ali não é que nem a parte mais norte da Costa da Espada, Vale do Vento Gélido, onde neva pra caralho. Onde faz frio pra caramba. Mas não é tipo Pokémon, né? Hum? Porque do lado da cidade aí tem uma floresta, depois tem um deserto. É Catan. É tudo no mesmo continente. É Catan. É porque não foi não passou bilhões de anos para os continentes separarem, não sei já. Ah, então pelo menos tem uma explicação do porquê que a zona glacial é no meio do continente, né? Porque onde o beluga fica, né? É. É ela que faz ficar desse jeito. Exato. Bom. Aí vocês foram até a figueira. E aí vocês viram que nos pés da figueira. Na zona do agrião. Tem uma porta de ouro. De bronze. Bronze ou cobre? Bronze, né? Bronze. Tem uma porta de bronze. E aí pegaram a chave pra abrir a porta. Quando pegaram a chave começou a trepidar e apontar na direção da porta. E aí descobriram que a chave era uma bússola. Então, a figueira começou a atacar vocês. Os obliterantes começaram a atacar vocês. Vocês ficaram na defensiva. Até que a Ciri foi lá com a chave, destrancou a porta, e aí vocês atravessaram a porta e saíram do plano das sombras. Nunca abri as pernas do banheiro, foi tão fácil. Será que tem a chave? Quando vocês atravessaram a porta, vocês saíram no local. Ele é um local todo negro. É como se vocês olhassem pro céu à noite e vocês estivessem cercados por todos os lados, por esse céu. Muito longe pra você, gente. Não, tá aqui boa. Vocês estão num chão sólido, maciço, pisando em algo. Vocês sentem isso. Mas dá a impressão de ser um chão transparente. Porque vocês olham pra baixo e tem essa mesma visão desse espaço infinito. Tudo ao redor de vocês é escuro. Certo? Com exceção desse caminho onde vocês estão, que ele tem como se fosse as bordas iluminadas, como se fosse um rastro, um raio, um relâmpago que ilumina as duas bordas. Cérebro X-Men. Tipo isso, né? O meio desse piso onde vocês estão, ele é ligeiramente iluminado, ele tem uma luz tênue. É, exatamente, a parte onde vocês estão pisando tem uma luz bem tênue, bem fraquinha. Conforme vocês vão pisando ali, vocês têm a impressão de que a intensidade do brilho ali aumenta conforme vocês pisam. Certo? É, vocês caminham um pouco por esse ambiente em direção a uma porta que está diante de vocês. É curioso, porque essa porta ela dá a impressão de ser uma porta transparente como tudo, mas vocês não conseguem enxergar o que está além dela. A única coisa que vocês enxergam é essa vastidão do céu noturno que está diante de vocês. Peraí, isso aí que você está falando é um repeteco ou já é a sessão onde eles pararam? É onde vocês pararam, mas já estamos no fim do repeteco ainda. Ah, tá. Vocês estão nesse local, como se fosse um céu noturno com pouquíssimas estrelas brilhando, sem nenhuma nuvem. E vocês vão em direção a essa porta. Quando vocês chegam próximos dessa porta, vocês são surpreendidos por uma criatura que se aproxima de vocês. Uma esfera, de uns 40 centímetros de diâmetro, vem voando, flutuando na direção de vocês e começa a orbitar vocês de forma amistosa. Porque a gente é um planeta. É, porque vocês são um planeta. Quem que é o capitão do grupo? Não, você sempre fala que é você. Então a Toph é o capitão planeta. Vocês vão dar o anel de seis pra mim? Jamais. A criatura que vocês veem flutuando em torno de vocês É um... Shag-Yi. Um... Ah. Energon, de energia negativa. Ele fica orbitando vocês, sem tocar vocês, sem fazer qualquer mal, de forma completamente amistosa. Ah. Aí um de vocês foi e abriu a porta. Quem foi? Foi o Murin? Foi a Sierra? Sierra vai e abre a porta adiante. Abriu a porta adiante. Quando a porta adiante se abre, vocês são surpreendidos pela presença de um Shag-Yi. Um Energon de energia positiva. Ele vai com tudo de encontro ao outro Energon. Os dois colidem e explodem. Todos vocês, salvaguarda de destreza CD 50. Vamos começar bem. Não. Isso aí. Começa bem. 56. 56? É. Boa. Vou gastar aqui e vou rerolar. Só metade do dano. Tem que passar pra não tomar nada. Opa. Quem falhou toma 200 pontos de dano force. Quem passou toma só 100. Eu tomo force, eu quero tentar converter isso pra aqui, eu consigo? Não. Você passou no teste? Não, 50 eu passo, mano. Pode ser de boa, né? De destreza eu tenho 20, 30. Eu não passei, mas eu usei a carga do anel. 32. Boa. 17? 49. E o cajado? Vai guardar, eu tenho cajado, né? Verdade, passei, Jé. Eu tenho cajado. Então você não tomou nada. Não, não tomei nada. Eu também passei. Não, tomou metade. Então toma 100 pontos de dano force. O quê? Então passei, não tomei nada. Tem invasão. Ah, tem invasão. Tem, tem invasão. Tem invasão. Invasão de corpos, de tem. Isso ele aí. Faz almas, né? Eu tô no falsete. Muito bom, velho. Vocês já assistiram um filme da hora também? Chama em... Como que é? Fala sobre o universo paralelo, multiverso. É um filme muito... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Não, é em... Em alguma coisa. Algum lugar do passado. É. Em algum lugar do passado. É enfeito borboleta. É enfeito. Resumindo, o filme assim, a galera tá na casa, aí um cometa tá passando na Terra e dá uns eventos muito loucos, a pessoa acaba a energia, o pessoal sai pra ver se acabou na vizinhança. Na hora que eles retornam, já aí vira um furdunço, aí descobre que eles, nesse período que eles estão aí, eles estão exatamente dentro do que seria o universo paralelo, sabe? Da hora, gente. Tá ligado? Da hora. Hã? Tipo uma convergência. Mais ou menos isso. E, cara, o bagulho é punk. É um filme muito de baixo orçamento, sei lá, gastaram 100 mil dólares pra fazer alguma coisa. Lembra o nome e manda no grupo. Esses que são os bons. É em não sei o quê. Só procurar. Enrolados. Assim. Só procurar, tipo, filme. Caramba, deixa quieto. Depois que você dormir, você fala. Filme multiverso, cometa passando. Esse bagulho desse. É o que mais acha. É o Google pesquisar. Filme multiverso, cometa passando. Que bibliotecários são necessários. Olha como as pessoas procuram as coisas na internet. Não, é. Na verdade, deixa eu pôr aqui pra ver se acha no Google. Google. Google. Você acha assim? Você acha cometa passando? Acha? Você vai ver se não acha. Coloca. Só que eu tô sem internet. Bom, tipo, fazer assim, o teste, enfim, os energons explodem. Vocês são aturdidos por aquela quantidade de dano enorme. Um dano que vocês não conseguem segurar, vocês não conseguem reter. Não consigo. Você tenta converter em ki e não consegue. Nem com a runa primordial. Você tá usando runa? Não, não tô usando, mas assim, eu... Se você for usar a runa, aí a gente vai conversar, aí é outra história. Tá? Não, mas até então, não. Vocês não conseguem. Tá. Algum de vocês tem imunidade ou resistência? O que você tem? I ou R? I. Tem imunidade. Imunidade. Ok. E resistência. Sua imunidade, ela se transforma em resistência apenas. É um dano dificílimo de vocês resistirem a ele. É estranho, diferente de tudo que vocês já viram. É como se fosse... Tá, energia, dano de força. É energia bruta, energia primordial. Certo? Mas vocês têm a impressão de que a energia que emana da explosão dessas duas criaturas é como se fosse a energia do começo do multiverso. Nem a runa da energia, quando a gente encontrou no plano número 1... É algo similar à própria runa da energia. Ah, então daria pra controlar. só que não. É o Big Bang. É como se fosse a energia antes da própria energia. Você tenta controlar, transformar em Ki, mas você não consegue. É a força, você não consegue moldar ela. Não consegue moldar ela. A Ciere, que é imune a esse tipo de dano, ela se surpreende porque ela própria é ferida por isso. Como é que bosta é essa? Ela sente os efeitos negativos disso. E aí, esse filme aqui, Coerência? É, Coerência, isso mesmo. Coerência? É com N? Não, então, é porque eu lembro que é em inglês. Incoerência. É incoerência? É incoerência. Ninguém conhece em inglês. Aposta na anomalia quântica que divide dois universos entre si quando um cometa passa pela Terra. É isso mesmo. Tem em algum lugar ou tem que baixar? Cara, eu assisti na minha TV, mas... Ah, então da minha também deve ter, porque é o aparelhinho. Presta sua TV então, por favor. É um aparelhinho. Só você conectar esse aqui. Bom. Então é isso. É estranho, surpreende vocês. Que vocês não conseguem evitar esse dano. No máximo, minimizar um pouco os efeitos, reduzir um pouco os efeitos. Mas evitar completamente, não. Então eu joguei. Quando passa esse momento da explosão, aquele flash, aquele brilho intenso que dá no momento da explosão, que ofusca vocês durante uma fração de segundo, quando essa ofuscação passa, vocês voltam a distinguir o ambiente ao redor de vocês, certo? E começam a ver o que está além daquela porta. Além da porta, existe um ambiente similar ao que vocês estavam. O chão, ele é todo feito daquele material negro que parece um material transparente que você enxerga além. Vocês ainda não conseguem discernir se vocês estão vendo além ou se o material tem essa aparência de uma noite estrelada, certo? Além da porta, existe um salão oval grande, de uns 10 metros aproximadamente de diâmetro. Tá bom, pra agradecer. Ah, quer, que ela tá com frescura. Tem um salão oval que tem de largura uns 10 por uns 15 metros de comprimento, no seu ponto mais extenso, certo? Existe um círculo no centro desse salão. Um círculo que ele parece estar em alto relevo, parece estar destacado desse piso estranho, certo? E o que delimita ele é justamente uma borda luminosa, como as bordas da passarela, vamos dizer assim, que vocês estavam antes. Que vocês estão ainda, né? Que vocês não adentraram o salão. Vocês conseguem ver que são dois círculos concêntricos. O menor deles tem aproximadamente uns 5 metros de diâmetro. E o maior deles dista do menor cerca de uns 10 centímetros, mais ou menos. Entre um círculo e outro, nessa faixa que é formada, existem várias inscrições rúnicas traçadas ali. E vocês não têm dificuldade em olhar e até em distinguir o que está traçado, o que está escrito ali, certo? Em cima desse círculo tem uma criatura. Atrás dessa criatura não, porta não. Atrás dessa criatura vocês têm a impressão de ter uma parede, e quando vocês olham para essa parede, vocês veem que tem um, como se fosse um afresco nessa parede, gigantesco. Só que não é uma pintura. É como se, da mesma forma que o chão, ele é delimitado por essa faixa luminosa, o círculo ali, ele é uma faixa luminosa que se destaca do chão escuro, na parede ali vocês veem traçados, como se fossem linhas interligando estrelas, delineando uma constelação, vocês veem uma imagem se formando ali. Poliguei os pontos. Isso, tipo isso. A gente falou no Mundo de Tron, alguém jogou fliperama, alguma coisa? É tipo isso, tipo Mundo de Tron, bem lembrado. O visual é bem similar a isso, certo? Bem, E aí vocês veem uma imagem que vocês olham e, apesar de vocês nunca terem visto essa imagem, ela é perfeitamente familiar a vocês. Vocês veem essa imagem aqui. Cadê a porra da imagem? Panteão. Cadê a porra da imagem? Não, o livro que eu tô vendo aqui. Vocês veem essa imagem aqui. Pode pegar. O balcão é preso. Uma dama acorrentada, amordaçada, aflita. Imediatamente vocês reconhecem a mulher que está retratada ali, Valcária. Só que, diferente do que está nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, vocês olham para essa mulher e ela não tem os cabelos claros, arruivados de Valcária. São pequenas linhas, né, prateadas, alvas, que delineiam o cabelo dela, mas vocês notam que o cabelo dela é escuro. Os olhos dela são representados como se tivesse uma maquiagem carregada, adornando aquele tipo um emo, adornando aqueles olhos. Vocês notam detalhes assim na pele dela, que não são aquelas tatuagens que a Valcária tem, parecem ser marcas de putrefação. E o olhar dela, que ao mesmo tempo que vocês olham e vem na mente de vocês a imagem da Valcária aflita, com os olhos marejados de lágrimas, né? O que vocês veem ali é uma figura que não tem expressão nos olhos, que não tem pupilas, tal qual um morto-vivo. Diante dessa imagem tá uma figura. Uma figura diminuta. Ele aparenta ser um ser humano, de não mais do que uns 50 centímetros de altura. Mas tá falando ainda nessa pintura ou no chão, de um círculo? No círculo. Ah, é. Dentro do círculo. A pessoa presa, né? Dentro do círculo ali tem uma pequena criatura. Parece ser um ser humano de não mais do que uns 40 centímetros de altura. É o Tilian. Ele é magrinho, bem magro. Tá? A impressão que vocês têm é que ele é um tronquinho de madeira, de tão magrinho que ele é. E os seus braços, eles são finos como um polegar. As mãozinhas dele, né, são pequenas, diminutas, e seus dedinhos lembram pequenos gravetos. Aparenta ser uma criatura extremamente frágil. Hã? Parece ser uma criatura extremamente frágil. Ele tem a aparência de um ser humano, mas com essas características, suas proporções corpóreas são completamente destoantes do que seria um ser humano corretamente. Tá? E ele tá meio curvadinho assim, abaixado, né, olhando pro chão assim, seus olhinhos ligeiros olhando para lá e para cá. E quando o primeiro de vocês passa pela porta e entra nesse salão, ele imediatamente levanta a cabeça assim. E fico olhando pra vocês. Cabeça meio tremendo assim. E aí ele sorri. O que vocês fazem? Ah, um detalhe antes. Conforme vocês vão passando, entrando nessa câmara, um a um, no momento em que você vai entrando, Tófio, ainda atordoada pela explosão, e você vai olhando ao redor, você percebe os resquícios da explosão dos energons. Tá? Você percebe pequenos pontos luminosos, como se fossem átomos. Mas de alguma forma aquilo é extremamente familiar para você. Você olha aqueles pequenos pontos, sai fora, ó, luminosos, que vão se afastando assim e desaparecendo conforme se afasta assim, do epicentro da explosão. E você tem a impressão de que são fragmentos de almas aqui. É como se duas almas tivessem se estilhaçado. Ou como se duas criaturas tivessem se dividido e se tornado uma espécie de um berçário de almas. Essa é a impressão que você tem. Você conseguiu ver alguma coisa lá de baixo? Não. Eu tava lá na sala brigando com a Terra, com a Viva. Com o quê? Com a Viva. Ah, tá. Salão oval. 15 por 10. Uhum. Centro do salão. Um círculo luminoso, outro círculo luminoso concêntrico. 5 uhum. metros, 10 centímetros separando o círculo e o outro. Uhum. Entre os dois runas, dá pra vocês identificarem tranquilamente. Vou falar já. Runas, né? No centro do círculo, uma figura, uma pessoa, um ser humano, como se fosse um ser humano, não tem mais do que 40 centímetros de altura. Não. Ele é magro. Ele é... O corpinho dele é assim. Magrinho como um tronco. Os bracinhos dele são finos como um polegar. Ah, é o Tuti quando tinha 8 anos. É. As mãozinhas dele são pequenininhas e os dedos parecem como se fossem gravetos. Mas ele tem um aspecto de um ser humano. Eu já vi alguma coisa parecida assim no universo? A Tamires já viu. Lembra o Bunda Cagada? Rick and Morty? É tipo ele. Ok. Só que mais humanoide, né? Uhum. Ele, não, ele é só uma banana com um carinho é mesmo, assim, né? É um maninho mesmo. Pequeno, frágil, magrinho. Tá? Uhum. Atrás dele tem assim, no que seria uma parede, aquelas linhas delineando uma imagem. Uma figura. Quando vocês olham para aquela figura, vocês imediatamente reconhecem ela, embora nunca tenham visto ela. Valkyrie. Valkyrie acorrentada. Ah. Só que os olhos dela não têm pupilas. Então tem marcas assim ao redor, como se fosse uma maquiagem carregada. Os cabelos não são claros como o de Valkyrie. Aqueles cabelos ruivos, né? Uhum. Eles são negros. O local onde tem as tatuagens de Valkyrie não são tatuagens, são marcas de putrefação. Nossa. É como se fosse uma Valkyrie morta-viva. Uhum. E no centro do círculo tá o calça cagada aqui. Uhum. Eu não quero libertar essa Valkyrie morta-viva, não. Ele tá recurvado assim baixinho. E ele levanta e olha vocês assim, meia fita. Ai, é uma criatura viva? Eu achei que ela tava desenhada no cabecinha chão. Cabecinha tremendo. E aí, quando ele vê vocês entrando, ele sorri. A Toph, quando ela vai entrando, ela vai olhando ao redor. Né, e aí você tem essa impressão que eu descrevi pra você. Os dois energon foi de base. Uhum. Dois energon o quê? Foi de base. Pareceu. Faleceram. Fala pra ele, olá. Ele olha pra você. Olá. Ah, pô, estamos no reino das sombras, ele fala Valkyrie. Fascinante. Eu falo todas as línguas. Parece que é meio comum falar todas as línguas, só em Valkyrie aqui não. Eu quero ler as runas. É a matriz de tradução da câmara. Ah. É o quê? A matriz de tradução da câmara. Sim. Quem é você? Eu sou Ivan. Muito prazer, Ivan. Eu sou o Ciro. É verdade. Legal. E o que você tá fazendo aqui? Eu tava esperando vocês. Eu fui de outro lugar. Os libertadores. Libertadores de... Da nossa deusa. Ele aponta pra imagem atrás dele. E qual que é o nome da sua deusa? Tudo bem? Ah, eu decorri. Não é Valkyrie. É, não é Valkyrie, é por isso que eu quero saber. A Iraclave. A Iraclave. Ah, então você não fala Valkyrie, você fala a Iraclave. Também. A gente já ouviu falar desse deus? Não. Eu já ouvi? Não. E ela é deusa do quê? É, de todos nós. Nós quem? Todos nós. Sério? O quê? Valkyrie? Sombra de Valkyrie. Ah, tá escrito ao contrário? Uhum. Ah! É, o mundo reflexo. Então ela deve ser a deusa da estagnação? A deusa dos mortos? Não, seres humanos, seria um humano morto-vivo. Deusa do morto. Ah, legal! Vamos ajudar! É, eu quero tentar saber se ele é vivo, se ele é morto, se tem ameaça. Como se ele é morto vivo? É, que tipo de ser que ele é? Como que a gente. Que ambiente que a gente tá? Certo. Percepção. Todos vocês podem rolar, aliás. 97 já. Ei! E você vai bem, né, filho da puta? Lógico. É a única coisa que eu tenho. Agora fala pra eu fazer teste de força pra você ver. É 2. 55. Mesmo. 2, tirando 20 da área. Eu dou 36. Insight ou percepção? Percepção. Perception. 28. 28? Tirei um dado. Que beleza! Ai, também, Bredão? Pega a cartinha. Você fez com desvantagem? Não. Você não tirou o 7 que você jogou? Não, não joguei, só joguei 1. Ah, é? É. Você tinha jogado o 7 também. 28. E o Murray? Foi maior, foi 36. É. 36. Bom. Vocês olham pro painel ali e vocês olham para aquilo e é estranho, porque vocês olham, é como se a sua mente formasse a imagem de Valkyrie ali. E sabe quando você olha alguma coisa de rabo de olho assim, quando você olha de frente é outra coisa? É essa a impressão que vocês têm. Porque vocês olham como se a mente de vocês formasse a imagem de Valkyrie, tá? Mas quando vocês fixam o olhar, vira aquela Valkyrie morta-viva. É uma coisa que parece, mas não é. É. Mas você, Thierry, e você, Toph, quando vocês fixam o olhar nitidamente naquele painel, naquela imagem, vocês veem outra coisa ainda que surpreende vocês. Ah, que a visão deles é a visão normal, né? A visão, né? Matrix. Certo. Vocês olham para aquilo e veem uma outra coisa ainda. A imagem da dama acorrentada, seja ela viva ou morta-viva, desaparece. E dá lugar a outra coisa. Vocês já viram isso? Uma coisa similar a isso nas ruas de Valkyria, quando vocês estiveram perambulando por lá. Vocês viram diversas pessoas comendo isso, embora vocês mesmas não tenham tido a chance de provar uma iguaria conhecida em Valkyria como pizza. Uma dama do lago. Vocês veem o que parece ser uma fatia de pizza. Só que a impressão que vocês têm é que ela é feita de madeira. Grossa, uns 2 centímetros de grossura aproximadamente. E no lugar onde deveriam estar os tomates, eles têm pequenos orifícios. Só para azeitona. Para colocar azeitonas. Que da hora. Azeitonas que vocês... Então, azeitonas são as pedras. Corta. Azeitona rúnica. Azeitona rúnica. Azeitona... Verde ou preta? Vocês olham e vocês veem. Tem um terço da roda retratado ali. Hã? Olha de novo. Valkyrie, Valkyrie morta-viva. Então a gente vai ter que libertar ela pra libertar a roda também. Uma parte da roda. Você falou isso alto ou você tá devagando igual eu? Eu não sei, se eu... Pera, deixa eu ver de novo. É isso mesmo, tá escutando. É tipo uma mensagem subliminar ali. De repente vocês olham e veem o pinto do Tyler Durden. Mas não posso falar, né? Corpo da louca, não era regra. Você falou isso alto ou você pensou? Falei. E eu tô perguntando em ontem isso. Falei. É porque eu... É porque você tá lendo meus pensamentos agora também, caralho? Não, na verdade eu percebi que você teve a mesma reação que eu. Só pra ter certeza, né? De ter visto ou não. Também, mas então? Vi... Não, é... Na verdade a gente viu que a gente... Que eles chamam de pizza. É algo escondido. Pra que nem todo olho consiga enxergar. Passagem secreta. Mais ou menos. Imagem secreta. Passagem secreta. Me chama aqui. Aqui. Aqui tem uma passagem? Aqui é uma passagem. Ah, eu dou uma olhada assim no único que tá escrito ali, vai. Oi? O meu percepção foi além disso também. Tipo, eu falei pra você que queria ver o ambiente, se chama mais tempo, duas coisas do tipo. Eu vou descrever. Aqui. Passagem. Quando ele aponta assim, vocês olham, vocês conseguem ler o que está escrito no solo ali. E você olha para ele, Toph, e você vê nitidamente que é uma criatura viva. Certo? Só que ao mesmo tempo que é uma criatura viva e parece uma criatura normal, ao mesmo tempo é uma criatura curiosa, incomum. Tal qual uma criatura que despertou a curiosidade de vocês eras atrás, na jornada de vocês. Uma criatura pequena, arredondada, que falava uma única palavra que, por coincidência, era o seu nome. Quiggy. E que tinha poderes extremistas. Quiggy. A essência interna dele lembra a essência do Quigley. Quigley era? Malvado. Não, cara, não. Fala assim do Quigley. Ele toca seu pau começa a falar. É engraçado, vocês conseguem sentir esse cheiro de primórdio? Desculpa, nunca me apresentaram primórdio. Energons. Eu dou uma cheirada na marca da runa que eu tenho. Não sei, eu conheço isso como primórdio. Não, não. O cheiro da criação, sinto o cheiro. Ainda a fragrância dos energons estão aqui. Eles permeiam o ar. Esse ser, ele tem o mesmo cheiro que o... Quigley, de certa forma, a eternidade, a dama da dor, é o mesmo aroma, a mesma sensação, o mesmo toque sutil do primórdio. Então ele é um agente da eternidade? Não, ele parece Pinóquio. Oi? Ah, é, dá umas histórias, eu ignoro, eu ainda fico nessa transição não, de vida. Não, Pinóquio não, esse é o Ivan. Ivan. Esse é menor. Vidas lá, de outra legal, vida. Ivan. É menor. Não, é bonito. Cada vez que alguém fala Ivan, você fala que é seu nome? É menor. Ah, legal, você tem um tique. O que você tá fazendo aqui, Ivan? É o menor. Eu estou esperando vocês. Mas os quem? Libertadores. Mas os quem? Libertadores de... A Ira Clave ainda, vou decorar. A Ira Clave. Mas quem te colocou aqui? Há quanto tempo você tá aqui? Já vieram outros aqui? Não. Vocês são os primeiros. Sejam bem-vindos, ó Libertadores de Ira Clave. Faz quanto tempo você tá aqui? Muito tempo. Você consegue definir? Não, eu só sei contar até 4. Ele tem 4 dedos. Eu conto até 10, você mais que eu. Até 20, né? Hã? Até 20. Dos pés. Verdade. Pô, é que ela tem pé de cebolinha. É do cascão. Não tem dedo. Não tem dedo. No chão está escrito: aqueles que aqui chegaram, jovens cavaleiros, deixa eu ter em suas mãos. Que isso? Aqueles que aqui chegaram, 20 desafios os aguardam para enfim libertarem a deusa aprisionada. Tem que libertar um deus mesmo. É uma porta. Airclave. É um portal mesmo. Eu espero que pelo menos. Airclave. Por favor. Airclave. Quando você lê, você termina de ler, Siri, a Era Clave, o negócio pisca assim. Que? E aí você lê de novo a mensagem que tá escrita. Vence os desafios e uma terça parte do poder do universo estará em suas mãos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde é que é o início dessa porra? Uhum. Aqui. Passagem aqui, secreta, né? Aqui. Isso, como é que abre a passagem secreta? Quando vocês estiverem prontos, subam aqui. Gritem o nome da deusa e vocês serão transportados. Vambora? Vambora? Vambora? Bora? Calma, eu preciso tentar deixar esse lugar. Então, pronto, mas vambora. Tem uma deusa aprisionada aqui. É. Tá, isso aqui é a vontade. Era clave. Não, era clave. Era clave. Eu entendi. Você falou em Lovasal ali? Não. Pelo que eu entendi, tem um desafio. A gente passa até a deusa aprisionada. Lembra bastante esse fato de Valkar. Eu lembro que eu já ouvi alguém falar alguma coisa disso em Valkar. É, Valkar tava própria... aprisionada, né? Tilian falou isso pra vocês. Tilian, é verdade. Tilian falou isso pra gente. Sim. Que a deusa foi... Cara legal. Ele chegou a comentar como eram os desafios? Eu não lembro. Desafios. Cada desafio foi criado por um deus. Legal. Um dos algozes da dama Aira Clave que foi aprisionada. Vocês devem vencer os 20 desafios para libertá-la. Legal. Cada um dos 20 deuses fez um dos 20 desafios. Quem são os 20 deuses? Os 20 deuses, você quer me fuder, né? Eu só quero saber se é o nome de cada um ao contrário. O nome de cada um ao contrário. Beleza. Mega, ó, fudeu. Ó, meu. Eu pergunto assim, ó. Eu falo com o Almir ao contrário. Ele é deus de quê? Ele é deus de quê? Da desordem. É isso que eu quero ver. Da desonra. Eu quero saber se os conceitos dos deuses também estão corrompidos, alterados ou não. Ah, se os conceitos dos deuses ainda são os mesmos. E ele fala pra você: é Deus de todos nós. Todos nós. Ih, muito abrangente, parceiro. Mas ele é conhecido também. Isso, vamos lá. Me ajuda, parceirinho. O que você ganha com isso, Zé? Não, deixa eu... Aguarda só. Ele ganhou, tá esperando. Ele é conhecido também como Himlak, o Justo. Ok, então ele ainda, tipo, é da justiça. Himlak, o Justo. Eu sabia qual é a justiça dele. Todos os 20 deuses são. Nossos deuses? Hila? Não, não precisa, eu sei. Eu sei, Hangar? Eu sei. Eu sei um, facinho. Qual? Zaz. Zaz! Ai, palíndromo! Zaz! O deus da traição, não é? Da ordem, né? Não, não tá, não tá. O Calmir é deus da ordem. Tudo bem, mas é um palindrão, né? Continua sendo usado. Continua sendo usado. Neiraug. Mas ele fez isso com todos os dedos. Anel. Anel? Anel. Quem que é Anel? Anel. Quem que é Anel? Helena, cara. Helena. Eu quero que ele me fale quem que é Anel. Tem um Mini. Tem um do dragão aí, não tem? Mini. Haram. Opa, logo. Maraca. Arbenet. Hexa Noruat Noruega Noruque Rotanat Unil Anil Onaeco Citaite Zaz. Ah, isso eu acertei. Nick. Colagen. Colagen. Colagen. Colagem. Colagem. Colagem. É, o cara colagem. É. Colagen. Bimim. Bimim é engraçado. Himlak. Bimim. Aeraclave. Não tem um deus dos dragões aí? Não tem. Porque o terceiro foi banido, então ele não cria um desafio. Ah, eu queria ver a minha. Então nem Tilian e nem Keladranok tem. É Raine e. Ragnar. Esses são os 20 deuses que criaram os 20 desafios. Pra libertar a deusa cativa. Mas então a deusa cativa também criou um? Porque ela é o 20º. Ih, eu não sei, eu nunca fui até lá. Esse é só o porteiro. Ou alguém criou dois. Isso é só o porteiro, vocês têm que perguntar pro guardião. Quem que é o guardião? Ah. Cada desafio tem um guardião. Ah, é? É, vocês podem falar com eles. E eles falam de quem que é o desafio? Se você perguntar, deve falar. Você sabe em que ordem é os desafios? Não, eu só sou o porteiro. E aí, o porteiro é que ouve mais as fofocas. Então é que vai ser o desafio da... Foquei? Fofoca. Que isso? Quem é esse? É, conversas que talvez não sejam reais, mas que podem ser. Sobre algo ou alguém. Não, eu não faço isso não. Que chato ser porteiro aqui, hein? É, um pouquinho. Não vem muita gente aqui. Oh, que dó. Há quanto tempo vieram os últimos? Não últimos? Não vem ninguém, por favor. Acabaram de chegar. Sejam bem-vindos. Você tá aqui desde quando foi criado? Sim, desde quando eu me lembro. Pela alma dele, dá pra ver que ele é uma alma velha? É da criação do universo, né? É porque vai que a eternidade criou ele depois, né? Um pouquinho depois. Ali foi um dos últimos, né? Pô, esses caras vão chegar lá. Deixa eu criar um porteiro aqui. Peraí. Eu não sei como que funciona isso aqui, mas se for igual. Se igual o Valkyria, acho que a gente vai subir ou vai descer por portas ou portais. Não sei. Ele disse que é subir aqui, gritar o nome e que é um portal. Não, tudo bem, mas eu quero tentar ver se. Então, o que tem aqui? O que a gente vai desafiar? O nível de poder disso aqui? E se for igual a de Valkyria, vai ser complicado. Por isso, se for igual a Valkyria, a gente vai então enfrentar uma jogo de Valkyria. É, se eu bem me lembro, a gente vai enfrentar um poder dessa deusa. Dessa deusa aí. Como é que é o nome da deusa, moço? Aeraclave. Aeraclave, isso. Depois a gente vai tomar uma honra dela. A deusa de todas, não. Tem que entrar numa honra dela. É isso aí que tinha que fazer. Tá, antes de entrar eu quero sentir o ambiente. Quer sentir o ambiente? Sim. Que ambiente? Bom, eu quero pôr em mente... O ambiente onde vocês estão. Quero pôr em mente que a gente está, que seria equivalente a dentro da estátua de Volcário. Quanto que deu a sua percepção? 97. Tá. Tem um porteiro quando a gente adentra dentro. Que provavelmente é a estátua de Volcário. É que eu não joguei Libertação de Volcário. Não sei. Eu acredito que seja tipo assim, uma sala e a gente passou o portal. Não sei, a gente nunca jogou Libertação. Imagina que seria isso, então eu não consegui perceber. Não. Então. O local onde vocês estão tá tranquilo. Sem qualquer ameaça. Tem um porteiro na estátua verdadeira? Tem. Tem, tinha imagem, né? Com carinho me dorme. Exato. Tem sim. Só que não era de 50 centímetros. É. É que aqui não tem sol. Falta o caminho. O cara só pegou um pouquinho só de luz do cara, então criou uma sombrinha. Tem ali, alguma ó. Coisa mais que você tenha pra pegou dizer? Pegou o finalzinho do sol ali. É verdade. É... Boa sorte. Obrigado. Você quer saber alguma coisa específica? Vamos. Muitas, mas não sei se já que você não fofoca, você vai saber responder. Ah, você pode perguntar. Você não sabe. Eu estou aqui para responder todas as perguntas. Sim. Você já viu a eternidade? Não. Ele está mentindo, Ciro. Ah, seu filho da mãe! Como você nunca viu a eternidade sem criação dela? Mentiroso. Não. É assim. Cara, que a pessoa que mente, como que a gente vai acreditar que é só entrar aí e falar o nome? Se você quiser matar a gente de alguma forma. Por que eu ia querer matar vocês? Mas tá mentindo. Vocês são os libertadores, sejam bem-vindos. Você tá mentindo que nunca viu a eternidade? Não, pode ser que eu nunca tenha visto de fato. Ele já viu, ele tá mentindo que nunca viu. Quando você mente é porque você falou. Mas eu nunca vi a eternidade. Eu não, estou mentindo. Tá usando tanguinha. Não. Mas Ciro, eu nunca vi a eternidade. Isso não quer dizer que se você perguntar pra mim, eu vou estar mentindo. Pergunta pra mim se eu já vi a eternidade. Você já viu a eternidade? Não. E eu não tô mentindo. Ele tá mentindo? Não. A Toff não viu a eternidade. Mas você não tá mentindo. Exato, porque de fato eu não vi a eternidade. Mas você não viu. Exato, mas ele... Eu perguntei se ele já viu a eternidade, ele falou que não, e ele viu. Caralho, isso na sua mente, mano. É porque agora é diferente o jeito que eu enxergo as coisas. Eu enxergo a essência do que eu não, mas quando ela foi na sua mente, ela não projetou uma imagem dela? Você está mentindo. Não, é só... Ivan é não mente. Só uma luz, não. Eu não sei explicar. Você está mentindo. Eu não. Eu não sei. Você está mentindo dizendo que não pode mentir. Não, eu não estou dizendo isso. Você está assim? Não. É. Não. Você disse, Ivan não pode mentir. Não, eu não disse. Mas Ivan pode. Não, eu não disse. Não. Tem mais alguma surpresa? Surpresa? Sim, sim. Ele enfia a mão assim no bolso. Que até então não existia. Não tô conseguindo. Ele enfia a mão assim no que seria um bolso de uma roupa. Né? Ele enfia a mão assim. E aí ele tira a mão assim. Aqui, pra vocês. E abre a mão assim. O que vocês fazem? Joga uma salvaguarda. Mentira. Tá cheio de pequenos grãos de feijão coloridos. Só que não são curvadinhos como os grãos de feijão e não tem aquele buraquinho que parece um cordão umbilical. É jujubinho. Eles são retinhos. São jujubas. Aqui, jujubas. E o que essas jujubas fazem? Isso aí é doce. Eu conheço isso. Tem quantas? Tem uma pra cada um? Tem uma pra cada um. Eu pego e distribuo. Okay. É. São docinhas. São doces. E o que mais? Isso é uma iguaria no outro mundo. É doce. Simplesmente as pessoas comem isso. Seria o equivalente ao gorade, tem mas. Aura? É? Tem aura? Não tem aura. É doce. É doce. Vou guardar pra mais tarde. Isso, isso. Guarde pra comer no momento certo. Afinal, você só tem uma jujuba. E o que a jujuba faz? Acho que seria a semente dos deuses. Então ela serve só pra saciar a fome? Deusa, né? É! Tá mentindo. Qual é o seu problema? Eu não tenho problema. Eu tenho solução. Jujubas. E o que é uma semente da deusa? Então como você falou algo aleatório, Maureen? Provavelmente seria igual a comida élfica. Você come, fica satisfeito e revigorado por um dia inteiro. Ele falou que não é só pra encher barriga. Não, eu tô falando que o Murray fez essa associação. recuperando a sua energia. Eu acho que esse cara aí tá mentindo demais e eu tô ficando um pouco estressada já. Eu já tô com aquela preocupação psíquica. Que preocupação psíquica? Aquela psi. Fala, né? É, ela sabe demais. Você quer um abraço? Deixa ela em paz. Tá estressada, eu quero um abraço. Ivan, dá um abraço. Vem aqui. Não, vem você aqui dar um abraço. Vem aqui. Vem aqui, dá um abraço. Vem aqui, dá um abraço. Fora do limite, eu tô. A distância é a mesma. Por que você não vem ganhar um abraço? Porque eu não tô te enxergando. Você tá mentindo. Você também. Ela tá mentindo, não tá? Você também mente. Não. Você falou que sabe quando as pessoas estão mentindo. Ela tá mentindo, não tá? Ei. Ela não tá enxergando, ela é ela cega. Ela não tá enxergando mesmo, ela é cega. É nada. É sim. É nada. Ele vai até a bordinha assim. Estica os bracinhos pra você, Toff. Os gravetinhos. Nada. Isso foi muito engraçado. É que você não viu isso aí em Five Rings. Em Five Rings foi engraçado. O Ariel chegou pro molequinho. Eu sou um samurai. É nada. Aqui, abraço, grátis. Eu não vou pular no seu colo. Por que não? Porque se eu vou dar abraço, pular no colo não tá no contrato. Mas a altura é a mesma, quase. Não, você é mais alta. É, pouca coisa. Bastante. Hã? E você é velha. Eu não consigo abraço. Eu dou uma pancadinha assim, ó. Abraço, pronto. Eu vou em consideração. Mesmo que ela seja assim. Aí, ó. Na verdade, você é muito, muito. O carinha tá aqui, ó. Muito mais velho que eu. Quem vai abraçar quem? Não, você é jovenzinho, olha. Ele dá um passinho pra fora do círculo. Tô, tá de braço aberto, vai. Abraça você. Puxou ele com o resto. A gente tá representando o cara. Ele abraça você. Muito bem. É, a gente tá do tamanho normal, por que alguém falou que a gente tá do tamanho de planeta, que eu não tinha entendido? Não, o cara tem 50 centímetros. Não, mas alguém falou que a gente tá do tamanho de planetas. Não foi o Xandro ou foi você? Eu não falei isso. Você tá louco, né? Não, você vai ouvir na gravação, alguém falou que a gente tá do tamanho de planetas. Só fumou, alguém fumou droga. Estamos no tamanho padrão. A Lisbeth representando o carinha de braços abertos. Vou tirar. Tudo bem. Toff, o abraço dele é reconfortante. Como se você abraçasse Elise no momento que você encontrou ela pela primeira vez na cidadela de Gordim. Bizarro. Eu aperto ele até dar uma estalada. Tipo, ele é galho, acredito eu. Não, ele é macio como uma esponja. Mesmo com esse aspecto? Sim. Parece que ele não tem ossos. Puta, vai amassar bastante então. Eu aperto um pouco mais forte ele. Você vai amassando ele como se você estivesse abraçando um travesseirinho. Ele é uma almofadinha. Aquela almofadinha de botar, segurar a porta, né? Uma almofadinha, tá todo engomadinho. Cabelinho puxado pra trás. Almofada de segurar a porta. Você foi colocado aqui pela eternidade? Não. Pelas deuses. Mas foi criado por ela. Não. Pelas deuses. Os deuses de todos nós. Não. Quem criou todos nós foi a eternidade. Ou a vontade dela, por assim dizer. Mas seu abraço é reconfortante. Me faz ter boas lembranças. Tô no meio do círculo, eu tô. Vamos sim, mãe. Tá no meio do círculo? Já eu fui junto com eles. Quando vocês pisam no círculo, as runas e os próprios círculos brilham mais intensamente. Qual é o nome da deusa mesmo? Era claro. É só gritar o nome da deusa? Sim, sim. Todos vocês, ao mesmo tempo. Não! Sou do contra. Tem que ver. Isso aqui não é pra ser do contra. Eu sou do contra em qualquer lugar. Eu interpreto do jeito. Eu sou do contra em qualquer lugar. Se dois falam do jeito certo, dois falam do jeito normal, acabou. Eu fico no centro. Fica 0-0. Ok. Então 3, vamos lá. 2, 1. Para cá. Círculo. Ele começa a brilhar, a luz começa a circular vocês, subir uma cortina de luz, ofusca vocês, e o Ivan desaparece. A última visão que vocês têm dele é aquele bracinho caquético, esquelético, acenando pra vocês de um lado, e o outro fazendo um joinha do outro. Hã? Mais do Grund, cabeça. Vocês atravessam o portal, e vocês saem onde eu não faço ideia. Só o D20. Jogo de... Cadê o Deus dos Deuses? Primeiro de tudo, vai ser você que idealizou a ideia, joga um D20. Só um momento. Quem que idealizou? O desafio? Não ia ser libertação do Valkyrie. Mas por que que ocorreu isso? Porque eu achei que a gente ia jogar e quando eu falei... Quando vocês chegaram na estátua, lá, ai, nós vamos jogar Libertação de Valkyrie. Puta que pariu, isso é melhor que minha ideia. E tá aí uma história que o Gê sempre quis mestrar pra nós. Não, é muito da hora. Nunca a gente conseguiu jogar Libertação. Eu posso escolher 20? Agora vai levar. Agora vocês vão jogar a versão punk hardcore. Posso escolher 20? Ela é bufada pelo nada e pelo vazio. Ou bufada pela eternidade. Começamos pelo começo. Sério? Ah, não, Ivana. Que beleza. Você pode gastar pontos heróicos pra rerolar esse dado quanto você quiser. Eu não posso gastar um pedroco pra escolher 20? Mas você quer escolher o Deus? Pode gastar todos os pontos heróicos do grupo. Você quer começar pelo último, mas tem que fazer uns 20. Não, é muita coisa. Todos os desafios, não adianta você começar pelo... Não, Amoeba, só que é quantos desafios a gente vai jogar. Eu acho que é outro desafio. Não, agora a gente vai começar. Não. São 20 desafios, não? Eu achei que era o último. Eu achei que era o último que a gente ia começar. 20 desafios, começando pelo primeiro. É por isso que você deu mais ponto heróico pra gente, pra você saber que eu ia gastar bastante. Não. É porque talvez seja necessário. Ah... Eu não li. Aí ela tira um de novo, quer ver? Ou 20. Pra mim escolher 20, isso. Eu tenho que gastar de todo mundo? Gasta todos os seus. E um de cada, se vocês estiverem dispostos a ceder um ponto heróico. Mas é muito. Mas que você quer com esse 20? Fala pra mim. Jogar a libertação inteira. Ah, meu ovo. Desse jeito, não. Eu tô de boa. Se disse normal, já é difícil, imagina assim. É mais difícil. O quê? Você já jogou? Não. Então, o que você tá falando? Mas eu já sei como que é a porra da história inteira, João. Então, não, nem fudendo. Você tá aí doido. Tá não com medinho? Tauro, nem por um caralho. Só um detalhe. Não importa o número que você tiver, tirar aí, vocês vão passar pelos 20 desafios. Viu? O número só vai determinar o quão fácil ou o quão difícil... Aí você quer 20. Para passar por esses desafios. Fala que é 20. Então, um é o mais fácil, pronto. Quanto maior... Não, um é o mais difícil. Quanto maior... Um é morte certa. Um 3 ponto heróico pra um não garante sobrevivência. Nossa. É, então tira 15 só, pelo menos, né? Eu queria um 20. Pô, você quer ficar fácil? Isso? Eu não quero sofrer nem fudendo. Eu não quero sofrer. Conheço, sei onde eu tô pisando. Nem fudendo. E aí, cara? Caralho, que eu vou ficar entrando em reino de Tauro, meu ovo. A gente já matou o Tauro. Não, era o Nervar. Você só fazia regulagem. Não, não matamos, não. Não, é pra escolher o 20, é. Pra escolher o 20. Não, sim, pra mim passei, pra mim não tem necessidade de ser easy. Então ele joga no difícil, né? Passa fácil. Isso. Pra mim me traz o outro morre. O quão fácil seria tirar seu 20? Vai, vamos pôr assim. Difícil, uma porcentagem. Assim, não, ele falou uma porcentagem. Sim, porcentagem, 100% fácil. Tirar 1 é 0% fácil. É. É uma escala, de 0 a 100. Eu tenho que dar todos os meus. Tá, 100% fácil no nosso nível seria considerado. Vocês querem uma pista do que tá por trás? Joguem um teste de inteligência. Esse eu sou bom, hein? Dificuldade 30. Ah, passei. Vamos jogar. Bom, só inteligência, né? Você me falou. Tudo bem? Eu não passei. Tem mais 20? Pô, eu ganhei bônus de eternidade, esqueceu? Mas tem mais 30? Não, se eu jogar um D20, cara, se eu tirar 2 no dado. Eu tenho 37 de inteligência. Não. O Banzai matou o Thiago assim. Ah, é só o bônus que conta, é isso? É um teste de inteligência, não sei. Desculpa, eu não sei como é que funciona. Não, é uma perícia. É só o teste. Caralho. 40. Tirei. Tirou 1 nos dois? 40. Boa! 14. Você joga com vontade, tirou um nos dois. Você pega pela emoção, você desestabiliza o jogador, quebra o módio. É. O meu deu 32. Alguém? Ainda bem que você gastou ciúme. Falhou? Eu falei. Vocês dois falharam? Se ele chama. Ok. Vocês vão passar a informação pro resto do grupo? Sim. Depende da informação, se é uma coisa que eu consigo entender. Sim, vocês conseguem entender. É. Quando vocês pisam e vocês gritam a Heraclave, vem à mente de vocês o seguinte: caramba, isso aqui é um reflexo de Arton. Então Tilian estava correto. Dentro da estátua de Valcária existe um labirinto gigante dentro do qual a própria deusa está aprisionada. Então dentro dessa figueira existe um labirinto gigante, dentro do qual sabe-se lá o que, que é o reflexo da deusa Valkyrie, está aprisionado aqui. E a roda? E a roda. Mas espera, a Arton foi destruída. Destruída pelo nada. E esse local onde vocês chegaram é um reflexo do local que foi destruído pelo nada. Será que os labirintos aqui dentro são reflexo do que aconteceu em Arton também? Será que os planos dos desafios também foram atingidos pelo nada? E se ao invés de encontrar um desafio dos deuses, vocês derem de cara com o nada? Será que existem 1d20 possibilidades disso acontecer? Essas indagações se passam na mente de vocês. No momento em que... Nunca ela tirou. Tá girando a luz... Por isso que eu tô trocando. Antes dela desaparecer e revelar o local onde vocês estão. Isso aí com um ponto, era que você fazia a revelagem. Então a gente encontra o sinal. Certo? Mas acredito eu que... Com os nossos, você pegaria um ponto. Isso. Direto. E fica tranquilo pra gente fazer. O número tirado no D20... Quer ser um plano, né? Vai representar a quantidade de planos que não foi completamente devastado pelo mar. Então, de qualquer jeito, a gente vai ter que passar por todos. A diferença é se a gente vai passar por algum destruído ou não. É, exato. Alguns vão estar tão deturpados que quem jogou a libertação de Valkyrie não vai reconhecer o local. E o desafio vai ser o próprio nada. Então, um que ela tirou... Seus pequenos avatares. Não, um seria tipo um plano normal. 19 isso, não. 19 não. É isso que eu ia falar. E o resto tudo vai ser enxame de obliterador. É isso que eu ia... Não quero enfeitar os obliterantes. Então, cadê? Eu já dei meu pulo da guerra, só. Você quer enfrentar 20? Já logo 20 aí, vai. Bom, a gente tá ouvindo. Eu ia rolar a segunda rolagem, depois eu entregaria, mas eu não quero. Depois não, porque aí eu tenho que gastar um ponto heróico pra rerolar. E não consegue mais. E não consigo mais, porque eu tenho que dar todos os meus pontos heróicos. Não só, todos. Não é um só, igual a vocês. Um ainda é todos. Mas tudo bem. De qualquer forma, você gastaria todos. Devolve o outro, viu? Devolvi todos. Não tenho mais nenhum. Ok, Siri. Já que você tá com o dado aí? Esse? Rola o dado do Panteão. Vai cair o tal. Da frente. Já passou de boa, então. Vou começar por onde? Eu acho que é o... Esqueci o nome. Punho de Ragnar? Ragnar. De Thor Iron Fist. É, então, é Thor, né? Esse é o Ragnar, no Punho caso, nosso Ragnar. Caso. A gente vai começar pelo Deus da Morte, tá? Que de boa. Temático. Temático! É o Deus da vida. Não, não, não é ao contrário. Eu perguntei pro Candanguinho o que os deuses eram e não é. Mas por que ela tá morta? Quem? A Valkyrie. É só uma deturpação dela. Ah. Porque aqui é o Reino das Sombras. Será que ainda não é um navio? E vou estar muito suspeito. Não sei, acho que ele estava muito pequeno. Meu Deus do céu. Acho que ele era muito pequeno. Pra ai, caralho. Certo. Cabeu esse livro, amor. Rasgou. Esse do papel jornal, essa merda. Eu ouvi, foi de crack, foi ué. Muito frágil, os caras fizeram papel jornal. Foda, realmente, não. RPG era muito mais acessível antigamente. Mas aqui também, jornal, esse nível é de 1800, né? Nem tinha papel. Não tinha tinta na época, foi feita carvão. Não era nem Tormenta, era D20 o negócio. Tormenta D20, exato. Certo. Cadê? Vocês sentem que, de alguma forma, vocês estão no subterrâneo. Porque vocês têm a impressão de estarem dentro de uma caverna. Ela tem as paredes irregulares, com diversas saliências e reentrâncias, como se fosse uma gruta natural. Mas de alguma forma o formato dela é meio quadrático, vocês sentem isso. Como se ela tivesse sido esculpida de forma grosseira e tosca por alguma mão capaz de fazer tal obra. Quando vocês saem nesse local, vocês imediatamente sentem um fedor de carniça. Entra nos narizes de vocês e causa um enjoo imediato. Vocês todos podem jogar uma salvaguarda de constituição. A dificuldade é só 30. Passaram? É. Ótimo. Vocês seguram a bile que vem a garganta de vocês e evitam o vômito quase inevitável de sair. Aquele cheiro é nauseante. Carniça que tá ali acumulada em grandes quantidades há muito e muito tempo que vocês não conseguem sequer contar. Vocês olham ao redor e percebem que as reentrâncias que tem nessa caverna parecem estar preenchidas com alguma coisa. Murin está com o machado dele. Tá iluminando o machado agora? Todo flamengo. Ou tá apagado? Iluminando. Ok. O machado ele ilumina para vocês o ambiente. Vocês, mesmo com os sentidos apurados de vocês, capazes de enxergar na escuridão, vocês têm dificuldade de enxergar nesse local onde vocês estão. Vocês sentem que, de alguma forma, vocês ainda estão conectados ao plano das sombras. Apesar de vocês estarem em um bolsão destacado. Mas, de alguma forma, isso é conectado ao plano das sombras. Tanto que dificulta a visão de vocês. É uma escuridão sobrenatural que suplanta as habilidades naturais de vocês. Quando vocês se aproximam das paredes, observando aquelas reentrâncias onde existe algo, e o Murin ele aproxima o machado para vocês enxergarem, vocês notam o que está provocando aquele fedor de carniça. Cada uma dessas reentrâncias, como se alguém cavucasse com a mão a rocha e fizesse um buraco de uns 20 centímetros aproximadamente, cada um desses inúmeros buracos possui um objeto ali dentro. Quando vocês olham, vocês se arrepiam completamente. São crânios, cabeças de elfos. O Grião não vai gostar, não. Pútridas. Ah, sabe-se lá quantas eras elas estão ali. Mas não são elfos comuns. Vocês notam que esses elfos, a pele deles é enegrecida. Imediatamente vocês lembram de Berforan. Lembram de... Nossa, como é que era? Alevandra. Imediatamente vocês lembram disso. Mas de alguma forma esses cadáveres que estão ali são diferentes. É como se eles fossem mais sombrios do que o próprio Berforan, o líder dos Garras de Tenebra. E essas cabeças estão ali apodrecidas, emanando aquele cheiro forte, aquele fedor horrível. Olhando ao redor, vocês notam que num ponto dessa câmara existe uma saída, um túnel baixo, parecendo um túnel natural, que conduz para fora dali. O que vocês fazem? Pessoal, antes da gente ir, me ocorreu uma coisa. Se a gente está no reflexo de Arthur, o que faz a gente acreditar que a pedaço da roda esteja aqui? A imagem que a gente viu e o fato da chave de bronze trazer a gente pra cá? Tudo bem, mas lembra que em Arton, o Valkyrie ainda tava preso na estátua. Uhum. Ela não se juntou o pessoal do panteão. Ela tava presa. Juntou. Não, depois. Porque depois foi, ela não foi liberta. É, a maldição foi quebrada. Não, ela quebrou quando nada despertou. Todas as maldições foram quebradas. E o que impede da gente encontrar o nada aqui dentro? Como nada. Se fosse... Eu diria que... Como se fosse o próprio último desafio, como se fosse... Então, mas... A própria Valkyrie. Não tem porquê, porque isso aqui não foi feito pelo nada. Teoricamente, isso aqui foi feito pela eternidade. Isso aqui é um semiplano dentro de um plano. A minha pergunta é, como é que ela sabia que quem ia lutar pelo universo ia ser de Arton? Assim isso que ela sabia. Ué, por que fez a libertação de Valkyrie, então? É porque só humanos podiam libertar Valkyrie. Qualquer um poderia entrar, mas libertar Valkyrie é só um humano. Ah, quis dizer por que está aqui. É. Mas é aleatório isso? Não entendi. Como aleatório? Ela falou que ela não sabe onde ela jogou as coisas. É, e foi justo no mundo nosso. Vai ficar questionando, eu fecho o livro. Desculpa aí. É, tem razão, hoje não é dia de desastre. É o destino. Joaninha. Mas então, nessa é a primeira pergunta. Ele tá no o nada. Tá bem o negócio é Valkyrie, né? Material. Tá no mundo dele. Eu acho que nem. Se aqui existe mesmo no, na nossa arte, eu acho que isso aqui deve sapão, estar intacto. Saída, é um túnel de saída, não é um sapão. Porque não, isso é um semiplano ligado ao mundo material, mas quando não ao mundo tá, material. Nossa, ele vai com o machado assim aproximando. Porque tipo, eu tô contendo, mas, foi obliterado a essência. Mas se machado, você conhece o interior de um semiplano, você pode entrar onde qualquer lugar. Tipo, que nem a aura. Uhum. Mas tipo, tá de lanterna, mas com a lanterninha. Certo. Do nada tá aqui dentro, então se ele conhece. Existe um corredor. É, eu não sei se ele conhece. Um túnel. Ele tem 3 metros de largura. Não impede de ter um nada aqui. Quando você não. Passa o machado assim, a cabeça pra olhar do lado de fora, dele. Ele ganha Deus altura e fica também com 3 mas metros de altura. Mas talvez exista a possibilidade de eles não estar aqui porque só existe uma chave. É extenso. Ele vai a porta. E só a gente tem a chave. Por isso que a gente optou em pegar as chaves primeiro. Sim. Porque independente disso, ele não vai conseguir abrir as portas. Então, teoricamente, não ele tem vai pelo menos uns. Então, toma cuidado. 18 metros à frente. Mas aí. Que é o máximo que você consegue chegar. Por que depois cara é só escuridão. Mesmo os seus olhos destruindo treinados para a escuridão, não conseguem chegar ali. Sei lá, eles destruíram o ar. Cercando a torre. Não tava bem cercando, só tinha perdido. Na verdade, faz sentido. Eles estavam guardando a gente chegar lá. Mas não tem como vai nada saber onde é que tem onde é que tem você consegue ver que tem uma saída, as portas, né? Porque você só sabe onde estão as portas sabe. A partir do momento que você o tem a chave. Frente ainda, se não tem você. Concordo com você. Isso que é mais estranho. Tipo, volto. Eu acho que eles só estão destruindo aqui o plano. Volta do, desse. Essa é uma coincidência gigante. Sair, essa é. Volta ali pra ver se tem alguém escondido. Bom. Será que a chave mostra? Ou tipo, mais o cheiro de carniça seja muito forte ali. Ela já mostrou. Ela mostrou até a porta. Porta. Não, mas eu assim, a gente tá aqui, mas como a gente sai desse plano? Algum outro cheiro passando tirando pelas masmorras. O deles. É um desafio. É um desafio. São 20 desafios. Não, eu sei, mas... E vai bem. Vocês conseguem encontrar um caminho? O Gor tá tentando ali, ó. É porque esse cheiro tá insuportável. Ah, meu Deus. Eu... Siga-nos. Percepção do... 26. Acho que não consegue detectar. A carniça é muito forte ali. Percepção do nada. Achou uma saída aí, Murray? Tem essa porta aqui. Você não atravessou? Criaturas do nada, eu você sentiu? Eu procedei para poder sentir nada. Tudo. Não, achei que você tinha criatura. Eu não sinto nada. Eu então, não nada. Vamos indo. Pra mim, tanto faz. É. Nada ou nada. Não é nada ou nada. Ou vai ao racha. Aqui tem uma criatura. É a esquerda, né, Jeff? Não joga sua percepção. A esquerda. Uma... Menos que sem pensar. O túnel ele segue por 18 Sim. metros à frente. E depois é tudo escuro e vocês não conseguem chegar além dessa escuridão. O outro lado não tem nada. 15 metros à esquerda sai um outro túnel. Senta. Você se concentra, Top. E você percebe que esse ambiente está extremamente povoado de criaturas. A maioria dessas criaturas não estão vivas, embora estejam animadas. São paredes. São paredes. E você sente a presença do Nara aí? Sinto? Sente. Puta, muito forte. Forte. Muito forte. Tá bom, então não é nada. O pessoal. O Nara tá aqui. Vai vomitar não, hein? Quer uma flor? Deixa cheirar. Quer uma flor pra você cheirar? Uma fruta. O nada tá aqui. Quer um chá de boldo? O nada tá aqui, eu vou falar mal uma vez. A gente ouviu, mas o que, que a gente faz o quê? É, vamos acelerar o processo. Vamos. Então vamos indo. Você quer ir pela direita ou pela esquerda? Direita. Nada tá pra cá, tô sentindo muito forte nada pra cá. Pra cá tem muito ser. Nada tá em todo lugar. Aqui. Morto, vivo, mas não é morto vivo, animado. É morto vivo que chama. Nada tá em tudo. Aqui? É. Por aqui então. Nesse... tá em tudo. Vamos, é pela esquerda, você falou, né? É. Pela esquerda, então, a gente pra, vai, segunda toca. Nada tá atinindo. Certo. Você sai no corredor, o Murin vai iluminando a frente. Ah, mas só precisa ver, é um labirinto, tá? Então não quer dizer que se você for pra cá, você não vai chegar lá. Vai entender. O Murin vai iluminando a frente. E aí vocês percebem. O alcance do machado dele é de 18 metros. Além disso, vocês não enxergam porque a escuridão... Conseguem vencer seus próprios olhos treinados pra enxergar na escuridão. Amor, eu quero fazer uma coisa. Vou fazer uma caquinha aqui, galera. Isso, usa uma runa. É o que eu vou fazer. Por isso que eu falei, vou fazer uma caquinha chama aqui. Chama atenção do nada pra nós, vai. Vou chamar, peraí. Eu vou abaixar ali, eu vou pôr a mão no chão. Você te ajuda, Tó? Vou usar a runa da terra e eu quero mapear o labirinto à nossa frente. Atenção, mano, não é que a gente passar despercebido aqui? É, mas é assim. Porque é terra ali, né? Pedra, né? Pedra. Então, eu quero pôr a runa da terra fazer isso. Você quer fazer um caminho reto? Não, eu quero mapear. Eu quero mapear o labirinto pra gente ter um mapa do labirinto. Eu tô aqui controlando ele. Aumenta a intensidade do mapa. É fechado por cima as cavernas? Sim. É, um labirinto, por isso que eu quero. Vai formar os caminhos. Né? Mesmo. Então eu quero. Esse caminho. Tipo, pisca, poder pisca-pisca. Tá no N aí, Def. O que que é o N? Nada. Gente, vocês querem mais salgadinho? Pega ali em cima. Assistiu o Jeff, tava reclamando que esse é salgado. Tem um de bacon outro ali. Qual que vocês querem? Qualquer um. Nossa, de bacon tá salgado também? Tá ah, deve não ser sei, mais. A gente os nunca... dois estão abertos. Os dois tá aberto? Não sei. Não, esqueci não. Pô, é que o Jeff deve ter tirado o ar. É grande essa embalagem. Não, eu só dobrei pra... Deixa eu ver o condomínio. Caber melhor. Mas ah, é porque... abre o bequinho lá pra nós provar. É porque esse aqui tá aberto já. Então joga esse aí, vai comer os dois eu mesmo. Acho que esse já tá até murchando. Vai, vai, Gui, põe aqui. Não, não tá. Mistura. Não, quer mais, fofinho? Põe o fandango. Oi? Quer mais desse? Não, tá muito salgado. Não sei. Ah, o cheiro que vai tá sentindo. É. Ah, dá mais um pouquinho então, vai. Meio potinho só. Não. Então foi só o que você deu pra mim. Pode ser. Me deu fundinho de sal. Tá dando fundinho aí com sal, caralho? Temperando fundinho aí. Você quer só cerveja com sal, que é bom? Eu entendi, Jeff. Não, ideia, eu odeio isso. Não gosto de cerveja, uma bosta. Aqui a gente tá esfarelando. É. Nossa, mas tem um que é mais salgado também, pô. Rapaz do céu. Quer mais rola, amor? Uhum, nossa, tá muito salgado. Quero jogar um bagulho de sazon, churrasco aí e pronto. Certo. Posso fazer isso? Pode tentar. Cadê o seu amor? Quer mais, Brad? Eu quero. Hum? Eu não vi isso aqui. Uhum. Posso fechar aqui, amor? Pode. Dica, quer rola? Mas é, mas é onde eu tô oferecendo. Você acha que eu tô oferecendo em outro lugar? Vai ter temperado? Veiuda? É, cara, isso aqui não é roupa, não. Isso aqui é desde moleque. Tem isso, não. Eu vou rolar minha runa da terra, tá bom? Uhum. Pô, rola até no jogo. Opa! O que é bom a gente leva pra todos os lugares. A terra vai fazer a beleza. salgado aí. 22 dá 35. Normal, vocês estão malucos. 37. Dá 30 quilômetros, amor. O bagulho tá muito salgado. Uhum. 30 quilômetros. Quanto? 37. Siri, você tá fazendo cedo? Tô tentando mapear esse lugar. Mas eu acho que não tinha necessidade de usar. Eu só perguntar, eu consigo escrever certinho o labirinto. Ah, desculpa, eu não sabia. E eu só consigo fazer. Sim, você sabe. Ah, desculpa, eu esqueci. É que ah, isso fazer é o que você como, pensa. Né? Deixa eu pensar assim. Tem hora que eu fazer o teste e falar, não, não consigo. É que eu só consigo fazer com runa isso. Você mapeia, eu não me perco no labirinto, né? Já fechou. Eu também não me perco. Ah, temos minotauros aqui? Ah, temos mentes afiadas. Não faço parte desse grupo. Pessoas estudadas. Mas não tem o curso de comida. Não, você cresceu no orfanato, não cresceu? Cresci, daí! O que, que você fazia quando você era criança? A Siena tá tentando fazer. Brincava. Ah, e? A Siena tá fazendo passar mal. E ajudava o orfanato a viver. Roubando. Não, nunca disse isso. A moça disse. Em Guarulhos. Era isso, então as crianças passavam fome. Então, você não teve a chance de estudar. Na verdade, ela teve. Que ela preferiu e pegou algumas por roubar. Ela sempre roubou o equivalente, ou aliás, o suficiente, pra cuidar das crianças. Mas ela gostou do poder. Desculpa, gente, partiu das memórias. Não é que eu gostei. A natureza é meu. A Enola não pensa assim. Pera. Quando você era pequena, você não pensava em virar druida. Olha, não, não deu. O que chamou, o meu atenção. Mestre me ensinou foi isso. Você chamou a atenção, camaleão idiota. Era. Era. Acho que era. Chamou a atenção, senhor. Parabéns. Vamos ver. Parabéns. Parabéns, parabéns. Não, pera. Cadê o mapa do grupo? Já tá assim, eu acho que o mapa do grupo. Cadê o rascunho com o mapa do grupo? Quem é que é o cartógrafo? Eu não sei desenhar, gente. Eu posso providenciar uma folha só. Sério, só faço uns quadradinhos. Meus quadrados são mais pra retângulo. Vai dar uma de Clebinho? Você entra numa sala octogonal. Calma, posso fazer um quadrado aqui? O que é o desenhista oficial do grupo? Já botou na terceira série, cara? O que eu vou fazer? O mapa do... Vocês estão numa sala quadrada. Posso fazer um quadrado? Por que começa a desenhar pequenininho, né? Não, não, é um mapa. É, é um labirinto. É um mini mapa. Aí. A saída tá pra baixo e ela vira pra sua direita. Ainda bem que é pra direita. O cara tá fazendo um mini vira mapa pra direita, dentro do mapa. Pra minha direita. E continua. Tá. Depois de 15 metros pra cima tem um corredor. Mas o corredor onde vocês estão, ele continua além desses 15 metros. Até 18 metros vocês conseguem enxergar graças à luz que o Murin fornece. Esse corredor que ele sobe, ele termina num salão quadrado também, um pouco maior do que o outro. Imaginando aquele de bacon, se ser salgado. Não, vou ver salgado, mãe. Avisei. Agora tá todo mundo se notando, né? Esse é realmente o salgadinho. Salgadinho, isso aqui é o salgadão, né, filho? Tem uma peneira? É o Cesarzinho que tá nas conchinhas. É isso? Por que esse cara? Pô, você mata desenhar. Daqui sai um túnel. Que desce, que sai um outro túnel pra baixo. Ele continua pra frente. Se une, né? Não, não se une, não. Eu deixei a separadinha já. É, na verdade a separação é um pouquinho maior. É, mais pra cima, mas tudo bem. Por que uma foto do mapa manda pra nós? Numerado já. Tá, não, chefe. Numerado não vai dar pra você. Eu posso desenhar de forma simplificada e você faz do seu jeito aí. Me arruma uma folha de rascunho. Acho que fica mais fácil. Ah, não precisa da folha de rascunho, não. É, tem a luzinha só aqui. Eu vou marcar um onde vocês estão. Mas eu consegui então mapear o lugar? Não. Não? Parte dele. Quase 30 quilômetros isso aí? Hã? Mais de 30 quilômetros isso aí? Não é essa a questão. Vou explicar. Qual é a questão? Acho que não tem nada bloqueado. Ah, isso aí foi um controle inimigo aqui. Ah, o negócio é força. Eu não tentei achar o rei. Eu não consegui. Esse cheiro de carniça tá me atrapalhando. Vamos tomar banho. Não role na carniça, Craft. Eu não vou rolar na carniça. Craft. Mori, sai da carniça. Mori, sai da carniça. O Mori rolando. Acho que são seus mastinhas. Que você consegue ver. Mas mastinha tá aqui não. É isso aqui, ó. Mas é só ficar desse lado, né? Uhum. Onde a gente tá? Vocês estão aqui no 1. Ah, no 1. Tá? Uhum. Aí o túnel sai, aí ele vira. Segue, vocês conseguem enxergar 18 metros, né? Vocês conseguem enxergar mais ou menos até aqui assim. Aí ele vira pra esquerda. Uhum. E é o que vocês sabem. Aí você vai aqui na ponta e você... Pum, aí você consegue sentir essas regiões aqui. Então, pode passar limpo aí, copiar. Eu faço então um mini desenho tem, ruim assim, né? Igual tem crânio na, que eu faço. Nas paredes do dos corredores. Eu... Tem o quê? Crânio. Tem. Mesma coisa que a gente viu na sala. Tem. E aí eu falo assim... A morte assim, está presente em todos os locais. Ô Top, eu tô vendo isso. Em quais locais desses você, vê, você sente criaturas? Todos. Bom. É... Vem com quantos em cada então, por favor? Duas. E onde tá o nada? Uma, três... Duas, 18. É só contar na parede aí quantas tem. Não, mas tá animado, acho que isso tá na parede, não tá animado. Se ele, quando você usa a runa da terra pra se conectar com o solo desse local e tentar entender, tá? E você usa o poder, ativa a runa da terra, você sente nitidamente o chão ao seu redor, mas é estranho. É como se tivesse alguma coisa ali que atenuasse o poder da runa. E ele fosse diminuindo conforme se afastasse de você. É como se o local suprimisse o poder da runa. Caralho. Ai. Caralho. Deixa eu alcançar aí, Brett. Obrigado. Ok. Deu pra entender. Uhum. E aí vocês estão nessa beiradinha aí pra baixo. Na verdade não é tão comprido assim, dá uns... É comprido sim. A sala onde vocês estão tem 15 metros. Uhum. Então isso aí dá pra ter uma noção da escala. Uhum. Certo? Uhum. E aí, o que vocês fazem? Dá mais um golinho desse baratinho. Eu espero que o outro seja menos salgado. Eu desesperado. Agora não como um farelinho foi junto. Bem, imagino que a gente saia dessa sala, né? A gente vai descer aqui. Se vocês quiserem, posso ir mapeando o lugar, os caminhos que tem menos, que tem menos criaturas e que a gente consiga se afastando do nada. Embora acredito que em algum momento o nada vai nos surpreender. Então estejamos preparados para essa surpresa. Pode ser. Você consegue, baseado nisso que eu fiz, Toff, me falar quantas criaturas tem em cada local? Consigo. Você tenta, Toff, perceber as criaturas. Pode falar, já estou vendo. E você nota que elas estão em movimento constante. Sério, eu consigo perceber elas, porém... De alguma maneira elas estão andando, por mais que elas sejam vivas. Não sei te explicar. E alguma coisa nubla os seus sentidos, Toff? E tem alguma coisa também que está impedindo de eu conseguir ter mais clareza no que eu sinto. Como num desses corredores aí você sente nitidamente um grupo numeroso de criaturas passando e subitamente desaparece da sua percepção. É, tem alguma coisa minimizando as runas também. Fantástico. E aparece alguns metros depois ali. Como se teletransportasse. Tem locais que tipo a gente não consegue. É como se fosse um quebra-cabeça que tá toda hora mudando. Como se fosse siglo. A gente tá sentindo ali, de repente, de alguma forma eles mudam e... São portais, são sala portais, não sei explicar. Mas tem alguma coisa que está impedindo a minha percepção 100%. Bem, você falou à esquerda, né, Toff? Então a gente vai vir até esse entroncamento aqui e vai subir. É isso? Uhum. Que é esse aqui. Acontecer nada no meio do caminho. A gente tá aqui, ó. A gente não tem nenhuma barreira de mortos-vivos, né? A gente tem esse X aí. Isso, subindo. Uhum. O cara fez igualzinho. Ficou bom. Ficou igualzinho o original aqui. Olha. Tô lembrando errado, viu? O que foi? Tô com a cabelozinha do tempo. Vocês avançam até o entroncamento. Uhum. Quando vocês estão chegando perto dele, vocês percebem que o corredor que vai em frente ele termina. Depois de mais alguns metros, abruptamente. A única saída é essa saída para a esquerda. Vamos ver se isso vai estar menos fundo. Tá. Valeu. Não tá salgado, não. É. Esse é negócio de nada, né? Mas você morde, ele bicha gordura. Ficou de nada, fodeu. Não, isso aqui tá bonzinho. Tá bom? Ficou de nada. Droga. Melhor que o meu banho. Nada tem em todo lugar. Vai nos levar à morte? Fatalmente. Morte tá bom. Morte gostosa. Nossa. Morte da ideia. Tem gosto de peixe. Bem, estamos indo em direção à sala 2, então. Sala 12? 2. Ah, ok. Isso aqui é bacon de tilápia. Lambari. É peixe frito, né? Hã? É peixe frito. Lambari, lambrizinho. Piranha isso aqui. É o peito da piranha. O peixe de zato, traíra. O peixe de zato, qual que é? Traíra. Alguém joga um D6. Olha aqui, o D6. 4. Tem que ver 4 que é cura. Vocês avançam até essa encruzilhada aí. Uhum. E aí quando vocês chegam observando pra onde que vai a frente e pra onde que vai a esquerda, vocês escutam um barulho. E percebem que ativaram uma armadilha. Só que diferente das armadilhas que vocês estão acostumados, que quando são ativadas elas fazem um característico clique. Explode. Vocês escutam um... como se algo se materializasse. Onde? Teletransportado pro local onde vocês estão. E subitamente vocês veem uma lâmina passando na altura das, das suas cabeças. Rolem uma salvaguarda de destreza. Depende. Qual é a altura que tá a lâmina? Mas não, ninguém é do mesmo tamanho. É, tá na altura de quem? Na altura do posto cagado lá atrás. Então tá batendo na sua perna. Então foda-se. Tô voando. Fiquei sem o pé, só fiquei sem o pé. Tô voando, foda-se. Tô um metro do chão. Qual que é a CD, amor? 30? 30? 65. É sério? Sério. Ah, nem, ninguém passa, nem fodendo. Perder a cabeça, pronto. Dêem seus pulos aí. Não, mas é louco. Se eu dar pulo, ele pega no pescoço mesmo. Se vira. Resistência. 60 não, desculpa. De destreza. 55. É, roubei 10, roubei 10. Faltava 11, agora falta 1. Fred, dá uma inspiração pra ti. Vou dar uma inspiração. Ó, 20 natural. Pega uma cartinha? Crítico. Pode pegar. 57. Mas... Não, 58, quer dizer. Nossa, boa, boa. Ah, não quero mais esse negócio, não. Onde eu enfio esses farelos? É 56? 55? Então passei. Sorte. Eu tirei o 20, mas eu não... Só passei porque eu tô com aliado. Só tirei o crítico mesmo, porque... Passada, passada. Eu tô uma foiçada então, amor. Já, amor, joga naquele lixinho ali, ó. Mas se não for uma. Dependendo da lâmina, nós não toma dano. Eu acho que aqui mesmo que a gente tiver imunidade, a gente vai tomar dano. Ô, caralho! Depois eu tenho que pegar uma vassoura. Foi, errou! O negócio escapou da minha mão, fez assim. Deve estar com camisa, salgadinho. Meu Deus do céu. Os cachorros vão adorar se subir aqui. Não vai, as formigas vão comer ali, vai tudo cair duro. Mas aqui. Acho que é a Malu só. É. A outra no gelo dentro, não era pra ela subir. Amor, põe um pouquinho mais de rola pra mim. Pode ser também. Agora vamos descer lá. O negócio tá ficando estranho. Não sei se pode ficar. Ah, vai falar que você nunca viu isso. Tá bom, tá bom. Voyeur, rapaz, isso, foi... Opa, é pra responder opa. Mesmo? Era outra época. Não era, não. Murray foi atingido, então. Eu também. Toff também? 55, com um passo, velho. Bem feito. Ah, eu tenho o Aurel demais. Metade do dano. Ficou o Nick quase sem cabeça. A cabeça ficou pendurada. Por que quase sem cabeça? Engraçado. Primeiro, lâmina obliteração. Pegou uma lâmina obliteração. Acho melhor a gente começar a andar olhando se tem armadilha. Cadê? Ah, tá aqui. Okay. Olha, cadê a druida? Certo. Druidas não tem isso. Você vê? Era pro Carps ver. Mas isso. Joga um D4, um de vocês dois. Eu não tenho 4, eu pago. Agora deixamos. Eu não tenho D4. Já 5, hein? 3. O único dado que sumiu do meu 7. Não sei, não tem cara. Nossa, que estranho. O do Jeff, meu set nunca oficial da caixinha. Alguém usou e perdeu. Alguém usou e perdeu. Não, não. Ou deve ter misturado todo. É, pode estar misturado lá na caixinha, né? Não tem problema, não. Não sai dali mesmo. Aquela lâmina vem, uma lâmina de foice. Se vocês tentam se desviar, não dá tempo. Ela golpeia quem está na frente, o Murray Matoff. Acho que... É porque eu tô iluminando, né, Jeff? Murray tá na frente, então. Ela vem e empala você, Murray. Joga você pra trás com tudo e corta o peito da Toff. Sua roupinha já era. Rasga você assim. Tá mostrando os peitos. Vocês estão mandando cortante. É mágico. Mágico. Qual? De 80 pontos. Tá porra! 40, porque eu tipo... Eu também, que é o evasão. O quê? cada invasão só metade, né? É verdade, eu falei, mas é verdade. Mas é uma moeda. Eu vou... E vocês tomam 80 pontos de dano obliterante. Esse aí não dá pra tancar. Realmente não. A roupinha foi pro saco. E vocês jogam uma salvaguarda. Então, tirou 3, né? No D4. Isso. De constituição CD 80. Tá fácil esse. Ninguém passa. Aproveita, aproveita que esse tá fácil. Tá ótimo, tá facílimo. Tem que jogar mesmo, gente? Tem uma cartinha que dá pra um passar. Ah, vai que tira um 20, né, mano? Vai que tira um 20 se for ganhar a carta, né, pra mais. E aí, galera, o carro é de qual? Não. Ah, eu sei exatamente. Não, não passo nem. A gente se considera 30 de passar. É, um dá pra passar. Mas é um só. Caralho, velho. Tá, estamos tomando 40 de dano cortante. Mais 80 obliterante. Tá, então tô pra 120. E aí. Mas é, mas o obliterante você também diminui no total da sua vida. É, do ponto de vida máximo. É como se você tivesse tomado 160 aí. 180, tomou 80 inteiro. É, não, não, você toma 80 120. E ainda assim você diminui seus pontos de vida em 80. É, e a sua vida total fica menos 80. Passa lá, tá. Então, tipo, você não consegue curar esses 80. Dá cartinha pra passar automático? Com... Amor, joga ali. Então passa aí na sua vaca, na save and throw, cara. Você toma 120. Meu Deus. Empala o Murin. O Murin é arremessado pra trás. A partezinha da pontinha vem. É, atravessa ele, ele bate na parede, cai no chão, né? O negócio vem fazendo um arco e rasga seu peito, top. E joga você pra trás também. O leite da minha cria! A lâmina vai na direção da parede, vocês pensam, ela vai fincar na parede. Ela desaparece magicamente antes de chegar a tocar a parede. Uma fração de segundo antes dela desaparecer, conforme a lâmina atravessou o peito da Toph, cortando ela, e vai em direção à parede, vocês veem a lâmina deixando aquele rastro duplo do sangue da Toph do Murray misturado, que vai pingando ali, vai gotejando, esguichando, e um líquido, que parece um líquido escuro. E aí ela desaparece na parede. E dá pra mim perceber onde que foi ativado? O que que ativou? Foi aqui, ó. Vai ter que jogar um teste. Teste de investigação. Antes eu só vou fazer um consertar na roupa da Toph ali. Tá, calma. Deixa eu terminar de escrever a situação. Então vai lá, vou fazer aquele líquido que tava na lâmina, banhando a lâmina, ele tá em contato com o ferimento de vocês. E ele começa a penetrar no ferimento de vocês. Queima, queima! A essência do vazio. E aí, conforme ele vai penetrando, a carne de vocês, ela não vai se dissolvendo, ela não vai fervendo, ela simplesmente vai desaparecendo. Veneno de obliteração. Rapidamente o Murin, ele pega, bate o machado dele em você e nele, e consegue remover aquele líquido, que ele cai no chão. Onde ele cai no chão, o chão desaparece. Vocês dois tomam um adicional, um D12 de dano obliterante. 7 pontos de dano obliterante adicionais. Quem foi esse? Foi o meu? Não. Por sorte, o Murin consegue reagir rápido e retirar isso de vocês antes que esse líquido penetrasse no corpo de vocês e se espalhasse, levando vocês fatalmente à inexistência. Consertar a roupinha da Toph. Ok. É de metal a roupa dele. Hã? É de metal. Metal o quê? Não, mas é magia consertar, é cantrip. Então, mas não é só pra metal? Não. Conserta 30 centímetros de alguma coisa que foi destruída, quebrou. É, na verdade, era de matéria, tipo metal, madeira, esses bagulho. Roupa, tecido. Roupa, tecido também. É. Que estranho. É, uma magia consertar, consertou. Era um rasgo, ficou clean. E deu 52 o meu teste de investigação. É, só que se antes ia até, tipo, até aqui, agora vem até aqui. Tô de top. O top tá de top. Cropped. Cropped. Cropped. Nossa. Ok. Cropped. Mas quanto de esse último dano foi quanto? 7. 7. Então, quanto você tirou? Da vida total. 52. 52. Você vasculha os arredores cedo, tentando encontrar qual mecanismo acionou essa armadilha maldita. Mas você não consegue encontrar qualquer vestígio dele. Temos um problema. Eu não achei o que ativou. Alguém consegue achar? Eu sei onde tá, entrou na parede ali. Não, não o que bateu em vocês, caralho. Não querendo tomar aquilo. É, imagina. Calma, preciso de um tempo pra me recuperar. Bem, eu pelo que aconteceu com vocês, eu acho melhor a gente lançar aquela magia, né, Toff? Uhum. Pra não ter possessão e pra ter resistência, acho que era, né? Uhum. Melhor a gente fazer um conjunto aqui. Pra fazer essa magia. Com certeza. Vamos lá? Só de 20 vezes, né? Por quê? É, pode ser. Vamos fazer essa magia então, amor. Aqui dá pra gente não conseguir ser possuído pelo nada e pra dar resistência ao obliterante. Ok. Tá? Beleza. Isso dura uma hora, né? Eu acho que é. Perfeito. Vou falar assim, ativa o cronômetro, Celerinho. Boa. Pessoal, vamos tentar fazer alguma coisa pra poder não pisar minha sala. É, hora, vamos tentar. Vai aparecer uma emoção do Barraposa falando, alarme. Alarme. Celerinho, essa ideia é muito boa. Não do alarme. Mas a gente pode criar alguma coisa pra ele no caminho. Ele vai disparar mais uma armadilha pra gente. A gente fica bem atrás. É uma ideia boa, a menos que seja uma armadilha de repetição. Mas a gente vai pelo menos saber. Esse lugar com certeza é uma armadilha de repetições. É, depende. Vamos descobrir. Vai um pouquinho pra trás e passa de novo. Não, vai um pouquinho pra trás e joga alguma coisa pra tentar subir o que seria o que vai É que a gente tem que descobrir como é que ativa, né? Passando, certeza. Bom, a gente andou, ativou. A gente pode ter pisado em alguma coisa. A gente usou a runa, ativou. Não, quais não. São os possíveis. A gente usou pra trás, não tem então, nada a ver. São as possíveis ações. Tudo que a gente já fez. O mais possível pode ser ativado. Seria pressão, porque a gente não relou, a gente só tá andando. Nesse a gente não relou em nada. Nesse chão aqui eu acho difícil, acho presença, alguma coisa. O próprio ambiente é hostil. Então, mágico não tem nada. Adianta, mágico. A gente vai então. Como assim? Se for por presença, a gente porque vai. Porque pode ser uma armadilha todos. Mágica. Pode ser uma armadilha mágica. Ativar mas aí dá pra ver. Você não conseguiu perceber. Por mais que a gente não consegue encontrar. Cria alguma isca. Mecanismo. Ou você falhou no teste. Não, mas a aura mágica eu vejo automaticamente. Certo. Aí, você vê automaticamente. É isso que eu tô falando. Tipo assim, se for uma aura mágica, dá pra ver. Aham. Uhum. Né? Mas ela tá atrás da parede. Eu não tinha que saber disso, talvez. Tá atrás de uma lâmina de chumbo. Só se for. Sei lá, eu pego um tibar de cobre no corredor e jogo. Pra ele. Só pra ver se ativa alguma coisa. Aí ativa uma flecha de lá. De lá você vai cá. Perder a visão dele. É? Se passar 18 metros, você perde. Eu não preciso de visão. Caguei pra visão aqui. Ó, eu acho que a gente devia andar procurando armadilhas. Mas a gente não vê. Todo mundo. Não, só sabe de jeito mesmo. Mas dá pra perceber se ativou alguma coisa. Um barulho que faz. Mas não vamos saber aonde foi ativado. Ah, eu vou. Ó, a exatamente 17 metros e 32 centímetros. Pronto. Precisão. Jogou pra frente, né? Com 17 metros e 32 centímetros. A hora que a gente estiver próximo, eu falo, gente. É daquele ponto ali. Não vai. Pronto. A moedinha vai quicando. E nada acontece. Cai dentro da salinha lá e fica inerte. Nenhum mecanismo é ativado por um movimento. Provavelmente é uma presença. Pode ser presença viva, porque já que tudo aqui é morto. Exato. Faz sentido. Bom, no caso ele é moeda inanimada, né? Uma moeda viva. Mas. Manda uma massinha. Sai fora, tá louco? Por quê? Eles vão morrer. Não, eles vão botar um plano deles. Ah, isso aqui faz parte do plano das sombras. Eles isso vão é morrer. A gente tem outro dog. Não. Ele tá olhando pra você? Eu não tava olhando pra ninguém. Você não tá vendo meus olhos. Eu não tenho olhos. Por que eu tava olhando pra alguém? Dá pra ver a sua intenção. Não dá pra ver nada, não. Você não sabe quais são as minhas intenções. Você tá com venda? Expressão corporal. Qual que é o... Você não viu a hora que eu tava vendo o ambiente? O bagulho lá fez assim, o tamanho da... Só pra confirmar. Qual que é a altura da sala? A altura da sala. A altura do corredor é 3 metros e meio. corredor, 3,5 metros. Tá. Vocês vão até a outra sala, então? Sala. Ou vocês ficam na... Aqui, a primeira sala, ela tinha 6 metros de altura. 6 metros? É. A porta, pra sair de dentro dela... 6 metros é isso aqui, né? Sim, fica 3. Claro que não. Até o sol. Ah, até o sol. Eu ilumino o chão pra ver se tem algum mecanismo no chão ali. O chão, ele é rústico. Pedra mesmo. Tá? Parece que foi escavado por algum animal, alguma coisa assim. Aguardem. Você não consegue notar nenhum mecanismo. Aguardem um momento. Eu vou flutuando agora daqui pra frente. É, se for pressão. Eu faço um desenho assim do meu culto no chão e eu vou invocar um dragão filhote. E aí eu consigo compartilhar os sentidos com ele. E eu vou guiar ele lá na frente, onde a gente vai. Mas ele vai morrer. Hã? Ele vai morrer. Uma conjuração. O que tem? Ele volta depois. Mas ele vai morrer? Não vai. O que é isso? Invocar criaturas? É mais ou menos, é só que eu tenho lá pra dragões. Ok. E aí, como eu tenho, tipo, compartilhar o senso, eu vou andando com ele. A pergunta é uma criatura realmente invocada? Isso, é uma criatura. Ok. É porque ele vai ser obliterado. Mas é uma conjuração. E o que tem? Você conjura de algum lugar. Eu crio. Mas de algum lugar. Da força. Não, você não cria do nada. Ele vem de algum lugar. Mas é do nada. Eu sou Deus. Tá criando aqui do nada. E daí? Você é Deus. Exato, é Deus. Devia ter apreço pelos dragões. Eu tenho. Tô vendo. Vai matar um filhote. Eu vou mandar um. Chega o filhote. O seu dragão, ele vai voando, então. Até o final do corredor. Entra na sala adiante. Vocês continuam vendo ele. Ele vira, então, pra direita e segue no outro corredor. Nada aconteceu. E vocês não veem mais ele. Vou compartilhar. Que tipo de sentido você compartilha com ele? Todos. Você enxerga pelos olhos dele? Compartilha o sentido de pisar também aqui, né? Não vai voando. Ok, a gente pode voar. Talvez se é pressão. Se for pressão, a gente vai voando tudo. Mas também. É, e ele tem que ir. Por isso que ele falou dele pelo chão, porque ele gente. Não, não precisa ativar. Se ele for e não ativar nada, tá ótimo. É. Se vai forte, vai foder, eu quero ver. Aí ruiu, né? Aí é nós que estamos amaldiçoados. Ah, é o que eu acho que vai acontecer. Tipo, não vai ativar nada com ele. Mas é uma magia, porque só tipo, é uma criatura viva. É uma criatura viva. Porque esse cara, ele quer matar. No cu. Eu tava voando e tomei no cu, fala. E foi quem mais tomou no cu, né? Porra! Eu já tô bigodando já, filho. Caralho! Certo, Celerinho. Eu tenho 280 de vida. Eu tomei 87 obliterantes. Ficou com 200 então, de vida. Tomei mais. Então, joga um D6. 3 de vida tem total. Tomou 100 lá na explosão. Ok. Não, o 100 eu já recuperei, porque eu tenho. Qual o caminho que ele vai fazer aí? Vai descrevendo. Porque ele passar que a gente vai, né? Ele vai passar lá 2, no caso. É, vai passar lá 2. À esquerda. Ó, eu posso, chegou na sala 2. Eu posso dizer pra já você foi pra direita. Não, não. Dela, foi então direita. Pede pra ele esperar. Naquela direção. Porque lá. Ele vai até a 2. É, aí vamos mesmo, até a 2. Você quer ir pro hexágono ou você quer ir pro retângulo embaixo? Se você, a gente for, Celinho, pra esquerda daquele hexágono, é onde tá a presença do nada. Mais forte que eu senti. No hexágono? Não. Do hexágono pra esquerda. Pra cima. Pra cima aqui, tá o nada? Pra esquerda aqui, ó. Reto. É. Aí é onde eu vou sentir o nada. Então vamos por aqui. Não, isso eu tô falando porque eu não sei. O Gêmeo tá vendo o que eu tô apontando aí. Ó, o Di tá dizendo que ele viu a presença do nada mais forte pra cá. Eu falei um lado aleatório. Pra onde? Pra cá. É um lado aleatório que eu tô falando. É, pra esse lado mesmo que ele tá então, mais forte. Beleza. Mas será que ele se conecta? É uma possibilidade, né? Então a gente vai por aqui. Mas só tem um caminho, né? A gente tem que ir por aí mesmo. Não, é, pode ir por aqui ou pode ir por aqui. Não, por baixo. Ou por baixo. Isso. Então essa aqui vai ser a sala 3. Isso. Não, essa é a 3. Não, é. A gente vai passar pela essa 3. Tipo. Fofinho? A gente vai entrar na 2 e vai descer. A gente vai pra essa 3. Não vai reto depois descer? Não, mas certo. Quer fazer o certo? Vamos ir voando pra lá e depois a gente vê? É, isso que eu tô dizendo. Vamos voando pra 2 que nada ativou. Beleza, então vamos voando pra 2. Né? Como tem 3 metros, dá pra todo mundo voar normalmente. Isso, vamos voando. Eu quero minha moeda de volta. Em que velocidade vocês estão fazendo isso? Essa exploração? Eu tô flutuando do jeito que você falou que a Toff flutuou agora. Não sei qual que é o deslocamento dela. O deslocamento da Toff andando normal é 48 metros. Meu deslocamento é normal. Então eu flutuo 48 metros. Então você tá correndo pra caralho. Eu tô flutuando. Mas vai com carnaval. Ela faz assim. Tô parece flutuando. Um fantasma. Tá indo rápido, 48 metros em 6 segundos. Não, eu posso devagarzinho se eu quiser. É, essa é a minha pergunta. Faz assim, ó, segue o passo. Vamos ritmo seguir vocês o... estão avançando? Vamos seguir o passo do mais lento. Quem que é o mais lento? Foi eu? Acho que é 18 o padrão, é, né, de voo. Vamos 18, então? A gente vai 18 metros por turno. 18 metros por turno? Isso. Tá correndo pra caralho, vocês estão indo acelerados. Sério? É. Estamos indo acelerados, então. 9 metros por turno. A velocidade normal de combate é 9 metros por turno. Então vamos com... vamos 18 combate, porque a gente tá com pressa. E é o que? Você corre e bate. É ação. 9 metros por turno. Mas a gente andando normal é 9 metros, não você é? É... Quanto que ela foi cena por turno? Mas é movimento de ação. Não, não. É cena de ação. Sem combate, normal. Eu andando normal é 9 metros. Então, a gente vai 18. Quanto? Então, vocês estão correndo. A gente tá um pouquinho rapidinho. Quanto que a. Quanto que a foice se desloca? Ela se desloca em velocidade burlesca. Não, eu já fiz isso, então ela não me atinge. Foda-se. Tá roubando. A gente vai 18 metros por turno, a gente vai. Certo, tá indo rápido. A gente tá indo rapidinho porque a gente também quer passar rápido pra pegar a roda. Vai, gente, pressa. Beleza. É o agente Smith correndo. É o agente Smith. Gente. Vai, gente, vocês estão muito devagar. Para de reclamar, Top. Quer ir na frente, peitando tudo? Mas nem o pau. Então quase, fica no chão. Já quase só... me arrancaram meus peitos. comida da minha filha. Vai pretejar o leite aí, hein? Com câncer no... É, tá morrendo de fome já, né? Não, tem elfo grávido lá, não. Tá louco, eu deixei leite lá pra ela, rapaz. Tem elfo grávido. Tem elfo grávido. Ela deu uma maspeita de Briel. Você é louco. Então eu já sei como que você deve ter deixado que é uns 5 litros de leite lá pra ela. Sei. Fala aí, holandesa. Deixou uma garrafinha de água lá de leite pra ela, ela ficou lá. Mago holandesa. Você ficou quanto dia ela tirando leite pra dar sempre pra criança? Tem pessoal lá, tem, né? É, tem as amas de leite lá. É, tem o Griel lá. Tem o Griel. Vai mamar no peito do Griel, vai ser da hora. Uma leitinha do Griel vai ser engraçado. Até porque ele vai. Por onde vai deixar, sair esse leite do Griel? Ele não gosta! Ele tá preocupado quando vai sair um filho. Cesária! Não, vocês eram caralho. Eu falei pro Gé, vai ter que sair pelo fiote. Essa é a maior pedra no rim que vai sair pelo canal da urina já vista. Vai ser cesárea forte. Vai ser... E vai ser cesárea de antigamente, ó. Daqui a aqui. Esse transplante de coração. Mas antigamente a cesárea era daqui a aqui embaixo. Mas fez daqui. Até daqui, hoje tem. Ó. Até hoje tem. Você é louco. Até hoje tem. Quando a mulher é muito... Quando a mulher é muito, muito obesa, o menino tá com muito, muito risco de vida, que é muito diferente. Um regaço, velho. Uma prima minha de Campinas, teve quebrou duas vezes assim. Caraca, vamos dar de assunto. Uhum. A nenê dela é praticamente pau morta, velho. É, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto? Já tá tudo morto aqui, então. Vamos voltar pro jogo? Vamos voltar pro jogo? Vamos pro joguinho, vamos pro joguinho. Vocês chegam então na sala número 2. Sala 2. Isso. Vocês não querem passar esse mapa no tabuleiro? Pode ser. É mais prático, né? Eu também acho. Olha, né? A gente vai ter. Dá crédito pra ele. O de passar. Dá pra pagar esse aqui. Vamos comer? Passa aí, champ. Passa aí, champ. Eu não. Como não, velho? Você faz bread, hein? Você é o mapeiro do peixe G, rapaz. Tá aí. Cadê? Você é o quê? Cadê a caneta, amor? Você tá louco? Deve estar lá. Ah, tá lá no negócio, né? Tá lá no negocinho. Ó, tá isso com você? Não, só faz um pouquinhozinho novo, né? Eu sou um updatezão brabo, viu? Pra cá e vender. Saiu um grande update, vai sair. Os Pokémon novo, né? Tipo Charmander. Ó, eu faço a primeira sala. Escolhe a cor. Azul. Faz aí. Vocês começaram aqui assim. Nossa, mas faz bonitinho, né? Zero escala. Zero escala mesmo. Continua daí. Não é mega. É o metade da grossa que é tipo, você precisa dar uma. Só pra vocês terem direção. Aí tem um mega, né? Tá fechado. Pra onde que o mapa vai expandir? Eu acho que ficou meio. Tá bom. Bom. O dragão, então, ele avança mais um pouquinho e vocês vão até essa sala. Certo? Uhum. Quando vocês chegam nesse... Aqui parou. Nessa gruta aí, nessa caverna. Um caminho aqui, ó, pra gente. Tem um aqui. Quando vocês chegam nessa caverna, vocês notam o seguinte... O local é um local de adoração à morte. Existe um altar. O altar ele é feito de ossos. das vítimas das crias de Balcária. Não, é Balcária de Hangar. Ah, é verdade, ele tá no. Faz um caminho. É, tem um caminho aí, verdade. O chão tem um que não passa pelo dessa lado. Sala ele é coberto de peles. Vocês olham que são peles de elfos, de humanos, de anões. Opa. Enfim, diversas criaturas humanoides. Em cima do altar existem 5 velas apagadas, disposta em formato de pentagrama. Satanista. Como se fosse uma oferenda a Hangar. Ou a Ragnar. Sai apagando as velas. Já estão apagadas. Né? Então a gente acende uma vela pra. Eles estão apagadas. O dragão avança? O dragão tá na terceira ainda, né? Não, a gente foi até Ener. Isso. Assim. Marca um pontinho roxo onde é o tal dragão, um pontinho vermelho onde estão vocês. Ah, agora a gente tá junto na 2. Estamos juntos na 2. Ah, tá todo mundo junto na 2. É, a gente vai avançando uma por uma. Tipo, vai avançar, a gente avança, avança, avança. Ok. Ô, meu, mas mesmo assim, tipo assim, ó. Eu vou ainda procurar pontos que possa ativar coisas. Tipo, vai que tipo, o dragão é pequenininho e ativa em outro lugar. Que a gente vai passar, entendeu? Vou sempre ficar procurando. Certo. Essas coisas, tá? Fala a investigação de novo. Que vai que a gente. O dragãozinho tá tranquilo, mas a gente acaba se fudendo aí. Uhum. Posso ajudar a Siri? Pode. É bom, hein? 16,42. 20 natural. 20 natural. E ainda virou o meu 20. É, pode pegar uma carta. Uma criatura que ainda não tem agido nessa rodada perde seu turno. Ó, o cara que vai atacar a nossa, mas agora perde o turno. Não ativa a armadilha. Não ativa a armadilha. Que é isso aí, Yu-Gi-Oh? Ativou a carta mágica dele que tava guardado. Carta mágica. Tá vendo aquele cara que quer atacar nós agora? Não vai atacar, não. É, carta armadilha, ativou a carta armadilha. Tá espiando a pelas velas. Ativou a contra armadilha. Foi atacar e por algum motivo ele falou: armadilha, ativou a contra armadilha. Bom, vocês investigam essa sala, tá? Em busca de mecanismos que possam ativar qualquer armadilha. Tá travado. É só destravar atrás, Brad. Mas não encontram. Aparentemente essa sala não tem armadilhas. Ah, deixa eu pôr a canetinha. Quebrou o brinquedo. Derrubou o mapa inteiro. Não, menos mal. Não temos armadilhas. O que vocês fazem? A gente vai por baixo? É. Deixa eu pegar esse caminho aqui, ó. Esse caminho por baixo? Vai ir até aqui essa sala. Okay. Primeiro dragão. Não, mas a gente pode vir aqui. Dá pra olhar, ver o que tem aqui? Ou é muito longo? O cara perdeu o turno, você vai dar o turno pro cara? Não, não usei a carta. Olha, Gé, as criaturas que eu vou sentindo antes da gente chegando, eu vou avisando o pessoal. Tipo, gente, tô sentindo criatura lá, não vou correr aqui não, vou desviar, sei lá. Ok. É, bom, esse corredor aí, ele tem uns 30 metros de comprimento. Até a outra sala, que tá esse salão. Nossa, tá bastante. Hexagonal aí, octogonal, aliás. O corredor que vem, vai na direção sul, ele tá exatamente no meio. Então vocês avançam 15 metros e vocês olham 15 metros pra frente. Uhum. Lembrando que o alcance da tocha, do machado, é só 18 metros, vocês conseguem olhar uns 3 metros pra dentro da próxima câmara. Uhum. Certo? Vocês olham ali pra dentro e. Aparentemente não detectam ameaças, mas vocês não conseguem saber o que está no interior dela, porque o alcance da visão de vocês não vai até o meio dela. A gente pode vir até aqui. Calma, a ideia é a gente não ir primeiro. Não, a gente pode mandar o dragão. Vocês estão na bifurcação, né? É. Alguém joga um D6 também? Caralho. 3. Ok. E aí, o que vocês fazem? Calma, gente, não se precipita, eu consigo tempo, eu consigo enxergar mais ou menos. Se tiver alguma coisa lá, eu vou ver. A trama mostra tudo pra mim. Embora. Quer mudar essa aqui de 3 pra 3? Embora aqui dentro seja bem ofuscada a minha visão, ainda dá pra ver alguma coisa. Mas as criaturas É bizarro, mas elas mudam de lado toda hora. É como se fosse um... sabe, um teleporte. Tem alguma lá dentro? O túnel que vai pro sul, toque. Você sente criaturas se aproximando do sul. Ó. Aqui, ó. Por aqui. Esse e é o a gente tá onde? Aqui na 2. A gente tá no xizinho aqui, ó. É desenhado. Pra cá, tem criatura no túnel. Dá pra ver. Parece ali pra frente... Parece que tá tranquilo. Parece que tá tranquilo. Então vamos pelo octógono. Vamos passar o dragão pra frente. Sabe então... qual que é o meu medo? Você lembra quando o rapaz lá com o caminho dele mesmo? Nirvar assumir a forma dos deuses e tal? Sim. Se a gente encontrar um Ragnar, ou o contrário disso, do vazio. Porque o vazio lá tá muito forte. É o único ponto imutável que eu tô sentindo, né? Como assim? Eu sinto as criaturas, cada hora parece que elas estão em um lugar. O vazio ele tá exatamente naquele ponto. Sim. É imutável, não sai dali. Uhum. Então, ele tá naquele ponto específico. Provavelmente é o final. É onde a gente vai ter que lutar e ganhar acesso a... O ponto que o vazio tá mais forte. Existem outros pontos de vazio. Então, o ponto mais forte que eu falo, assim, é o ponto... Inclusive a frente de vocês. Então, o pica que eu falo tá ali. Isso. Então, é isso tá aí. Pra lá, sim. Um pontinho pra aqui. Inclusive a frente aqui de vocês? Sim. Então tem algo do vazio aqui. Sim. Ó, o vazio mesmo, o forte, que eu acredito que seja algum ser que vai se transformar no que seja o Ragnar do vazio, vai estar lá naquele ponto, só que aqui na frente tem um vazio mais fraco, mas assim tem. Pode ser que seja aqueles negocinho que veio usar a gente, pode ser. Bolotinhos? Aqueles... Pode ser. Então estejamos atentos. Manda o dragão. Essa é a questão, a gente vai por criaturas aqui ou nada aqui? Criaturas aqui. Prefiro muito mais do que nada, porque. Né? Vamos mudar, dragão. É que eu gostaria de saber o que é esse nada que tem aqui. Pode ser armadilha. Então, exato, pode ser o que eu tô falando. Pode ser armadilha, não precisa saber de uma criatura. Não quer saber do nada, a gente não quer saber do nada, a gente só quer saber disso. Consigo saber se é uma criatura? Pela trama? Porque uma armadilha não tá ligada à trama, né? Na minha visão agora, tá ligado no meu trono? Não é criatura. Se ele não tá ligado ao trono. Pessoal, não tá ligado ao trono. Então vamos lá dar uma olhada. Aqui ou lá? Aqui, vamos aqui. Então vamos aqui. Aqui não, nada. Vamos pro octágono. Isso. Mas pode ser que seja uma armadilha. É, tem nada aí. Pode ser uma armadilha. A gente precisa ver o que que é, porque se tiver nas outras e for o mesmo tipo, a gente já vai saber. Tá, vocês vão até o octógono. Não, o dragão vai primeiro. O dragão vai primeiro. Rola um D6. Eu quero compartilhar a minha resistência a... Você compartilha isso também com ele ou não? As suas habilidades com o dragão ou não? Só as básicas de imunidade, essas coisas. Mas, tipo, é o que eu tenho. A paralisia, é magia que, por exemplo, de morte. Você tá com resistência ao obliterante, ele vai ter isso? Não. Não? Então eu compartilho com o bichinho. Só pode compartilhar com o bichinho dele? É qualquer bichinho que eu seja meu protegido. Mas é protegido dele. Foda-se, ele invocou, mas eu não quero que o bichinho morra mesmo. Ele tá mudando o bichinho pra morte. Mas é protegido dele. E daí? Tá tendo um conflito de posse aí. O que tá na natureza é meu. Não tá na natureza não. Aí tá na natureza não. É sim. Não, é magia. Não. Tá natureza. Sim. Subterrâneo, não, nada leia mais. Leia sua habilidade e vê se você pode. É bichinhos. Eu posso com eles. Mas ele é diferente, ele faz parte do grupo. O dragãozinho não faz parte do grupo. O dragãozinho vai no sindicato depois que ele sair daqui. Processar o Celerim. Sindidrago. Sindidrago. Processar o deus. Sindidrago. O deus dele. São criaturas que estejam sobre minha proteção. Aí o tipo de criatura fica a critério do mestre. Eu poder ou não. Já saber o que ele entende sobre a sua proteção. Exato. Sua proteção. Que... Você permite? Por você... isso que está escrito aqui, a critério do mestre. Compartilha... A proteção dessa criatura com ela? Mano, pra ajudar, sim. Porque aí ele não morre. Ok. É deixar o bichinho morrer. Ele tem as minhas resistências e imunidades. É. Mas eu não tenho obliterante. Não, agora você tem, porque a gente fez a magia em todo mundo. Ah, sim, mas tipo, eu não tenho naturalmente. Ah, é, só compartilha o que é naturalmente. Sim. É. Ah. Rola um D6, Celerinho. 5. Ok. O dragão avança até o corredor. E é obliterado. Chega naquele salão octogonal. Olha ao redor. Você tá olhando junto com o dragão pelos olhos dele. Uhum. O chão dessa sala não existe. quando o dragão, você olha para baixo, você vê que não tem chão. Além do que seria o chão, é um imenso vazio. Tá. Ele vai soltar tipo meio uma cuspidinha no chão, pra ver se atravessa ou se é só desenho. É. Não, ele não vai fazer isso não. Deixa eu ver. Ele vai fazer uma salvaguarda. Ele vai se foder antes. É, faz uma salvaguarda esse daí. Do quê? De morte. Brincadeira. Eita. Uma salvaguarda de força. Dificuldade 60. Falhou. Mas nem eu passo. Falhou. E aí? Você invoca o 2 aí. Tirou 1. Beleza! Boa! Você é seriamente ferido no local. Ok, ele foi seriamente ferido no local, então. Vocês... 4. No vocês braço esquerdo. Escutam um grito de agonia do dragão. Você amputou o braço do bicho. A pata do bicho. Antes de se concluir. Amputou a pata do bicho. Celerinho, você perde a conexão com o dragão. É como se ele estivesse inconsciente. Tá, mas eu sinto ele. Como assim sinto ele? Porque eu consigo sentir a presença dos meus fiéis a qualquer local. Ah, a presença dos seus fiéis. Deixa eu ver. Ele não é mais seu fiel. Ele abdicou. Agora ele é fiel ou nada. Você não sente a presença dele. Não sente a presença de um fiel. Mas você sente uma presença física adiante por causa dos seus sentidos. Tá, eu... Percepção a cegas. Tipo, eu vou tirar a concentração da magia de conjurar. Eu vou desinvocar ele, né? Você tava com medo do seu dragão morrer? Sim, foi uma resposta. Não morreu não, ele só virou nada. Ele tá lá ainda. Ele continua lá. Você sente presença física, você sente, toca uma presença física. Morri, você consegue sentir um cheiro de um dragão. Aqui, ó, na minha frente. Tem um dragão aqui. Não, vocês não sentem presença física. Tá bom. Sentir cheiro de um dragão distante. Rapaz, me respeita. Ah, sente. Dá pra sentir. Dá pra sentir, mas assim, é estranho. Vocês sentem assim, e aí desaparece, depois volta, depois desaparece, depois volta. Eu falei que ele ia morrer. É uma situação estranha. Ele não morreu, mas não tá vivo. Calma. Tá, o que eu vi naquela sala? O chão dela é totalmente marcado pelo nada. É como se não tivesse chão. E aparentemente essas coisas que estão acontecendo aqui, igual você sentiu aquela armadilha, é como se fossem presas pelo nada. Como assim? Mais ou menos alguma coisa que era dessa sala, que caiu numa dessas salas contaminadas e o nada corrompeu. Então o nada manipula essas armadilhas, por isso que você não consegue sentir onde elas estão. E aí, corredor com bicho? Vocês fazem? Corredor com bicho? Não sei, dá pra salvar o bichinho? Dragão morto ou ele morreu? Eu sinto ele, né? Há uma presença física ainda lá, você sentindo. Tem alguma coisa ali. Você não vai salvar o dragão? Dragão? Eu tentei já desconjurá-lo, eu não consegui. Aparentemente, eu não sei. É, não conseguiu, ele continua lá. Mas eu quebrei o link. Quebrou o link. Ainda tá lá. Morto. Põe o machado um pouquinho mais pra frente. Vocês percebem que tem algo lá. Vamos lá. Mas você não sente. Mas, tipo, a gente tá no meio. A ligação com ele. A gente tá a 15 metros de lá. É, vocês estão a 15 metros. Sim, com a luz a gente consegue ver a entrada da sala. Vocês conseguem ver a entrada. Então, ele foi mais ou menos até onde tava a entrada. Que é onde ele já foi sugado. Ele passou um pouquinho pra frente. O muro tem que se esticar um pouco mais pra frente. Tem que avançar mais uns 6 metros aí pra ver o dragão. O dragão entrou até o meio da sala, vamos dizer. A gente tá onde? Aqui não entra um caminho. É, até a entrada da sala não tem nada. Dá pra ir só até lá ver o que é. A gente vai mais tá perto. Aqui? Não, a gente não, tá aqui no xizinho, é isso. Dá pra gente ver até mais ou menos aqui o meio. Aqui, é, pra ver o que tá ali. Vou avançar mais um pouquinho? Uhum. Ok. Talvez mais ou menos até onde, até aqui a porta. Não, tem menos. Antes da porta, senão vai ter uma pessoa estica pra lá. No metade entre o corredor e a porta. Aqui, aqui onde tá a marquinha. Na metade entre o corredor e a porta. Tá vendo essa marquinha aqui? Tem que, a gente vai andar uns 9 metros e olhar pra dentro 9. Já dá os 18 metros do machado. Ok. Vocês avançam, então. Murin estica o machado e ilumina o caminho à frente pra vocês. Vocês olham essa câmara. Uma caverna, toda cheia de crânios assim, nas entranças da parede, certo? Quando olha pro teto assim, vocês notam que tem estalactites no teto. Empaladas naquelas estalactites, vocês percebem que havia algo, havia um corpo, certo? Mas esses corpos, eles não estão mais lá da forma que se esperaria de encontrar um corpo empalado numa estalactite. Vocês veem somente um resquício desses corpos. A impressão que vocês têm é que esses corpos, eles escorreram pro chão. E quando vocês olham pro chão, vocês veem um vazio profundo. E os corpos, eles estão escorrendo pro chão como se fosse uma cascata. E aí, quando vocês olham pro chão, vocês veem que o dragão, ele tá todo esticado, infinitamente esticado, em direção ao vazio do chão. Pode crer. Foi o que aconteceu com o Griel, dá pra desfazer. Nossa. Quando que aconteceu isso com o Griel? Quem virou um tapete do Scooby-Doo? Quando ele chegou perto de uma singularidade. É isso, quando ele chegou perto de uma singularidade, ele ficou esticadinho assim. Uhum. Como que reverte isso? Eu não sei. Eu, Tamires, não lembro. Como é que a gente fez na época, amor? Você lembra? Eu lembro que a gente fez alguma coisa que a gente conseguiu reverter o Griel. A única forma de reverter isso é com a onda da gravidade. Da qual você tem, né? Eu acho que é a única que eu não tenho. Ele não, eu tenho! Ele está sendo sugado por um poço gravitacional. Eu tenho! Ele está no que é conhecido... Buraco negro. Supernova. Supernova. Por, você encontrou com um elfo em Lenore uma vez. É muitos elfos lá. Muitos elfos estudiosos tinha, lá. Né? O Stihawk El. O Stihawk El! Ele tinha uma voz meio robótica. E ele falou pra você de alguma coisa similar a isso, que ele chamou de horizonte de eventos. Onde o seu corpo se alonga infinitamente e o tempo para pra você. É como se ele tivesse deslocado do tempo, por isso você perdeu a conexão com ele. Eu posso tentar salvar ele. Gravidade eu tenho. Por favor. Só que talvez eu precise de ajuda. Porque eu não sou muito boa nessa runa. Não, vai dar tudo certo. Confia. Eu acredito, só você tem a marca dela. Só. Porque essa eu roubei do nada. O que você não rouba? Fala, Paulo. O que não pode ser um 20 natural. Boa. Completou com o meu 1 aqui. Aí, 21 de 20, ó. 21 de 20. Você está morto. Isso aqui é pra dano. Então vai dar... Minha, o caralho. 44 vai dar. Não, mas é pequeno. Se você atina a runa da gravidade, tenta inverter aquele efeito que está sugando infinitamente para todo sempre o dragão e os cadáveres que estavam pendurados nos cadáveres. Cadáveres, foda, eu quero só o dragão. Mas você não consegue. A força gravitacional que está puxando ele ali é muito forte. Mas é muito mais forte que eu? É, tipo, você sente dificuldade. Exato. Eu preciso de só 19. Como que só 19? Não tirou 44? Sim, 20 é. Mais 20. Ah, não, 44, tem razão. Então eu preciso de 16. 16 aí, então, vamos lá. Como que passa? Como que a gente faz? Preciso de bônus, vocês não têm bônus? Não, a gente não tem essa runa pra ajudar. Sei lá, usa do controle. Pra melhorar o meu controle dessa bosta. Pera. Runa do controle é uma runda válida. Ciro, você tá fazendo errado, Ciro. Não é assim que controla a gravidade. Me ajuda! Acalma sua mente. Não dá! Dá sim. Ele vai morrer! Eu chego perto dela e vou orientando, Ciro. Eu vou orientando, Ciro. Eu vou orientando, Ciro. Ok. Ah, do tempo? Do tempo não tem, nem fodeu. Não. Sério, presta atenção, a gravidade você controla ela da seguinte forma. Ela começa a explicar pra ela e tenta passar o bônus da minha runa do controle pra ela. Você joga, sabe? Eu quero jogar com. Alguém quer saber qual outra runa que pode ajudar? Joga inteligência. Quero jogar com. Vamos tentar. Como chama? Com o Valor. Como é que chama? Esqueci o nome dele. 20 natural, o cara tirou! Pega a carta. Boa, pega! Quanto vai dar seu teste? 18? Vantagem, é o que você quer jogar? É, como é que chama o negócio? Não é ganho? Não, mas inspiração. Dá... 23. Inspiração. Ele não tem nada negativo. Ah, tá, essa. Ó, teste de inteligência pra runa. Até o final do seu próximo. Tá, 25. O deslocamento não pode ser reduzido. Guarda, guarda. Vai guardando, eu tenho muito. O deslocamento pode ser reduzido? É. Pula lá dentro. Pula lá! Desafia a gravidade. Não, essa não. E aí, qual o tal que pode vir? Conforme o Celerinho ele vai explicando, caramba, tinha um elfo, Stephen Hawkiel, que ele falava disso daí, é um horizonte de eventos. Quando tem uma gravidade, algum corpo muito massivo, com muito peso, muita massa, cria um campo gravitacional e aí puxa a coisa assim infinitamente para o tempo. Ele vai explicando, você fica pensando. Caramba, um corpo muito pesado. E se eu alterar meu corpo pra ele ficar muito pesado, eu consigo trair o dragão de volta? Criar um outro. A runa da alteração pode ajudar. Pode criar outro. Eu não tenho, mas acho que é só eu tenho. Só ela tem. Essa é especial. Eu tenho 45. Do Mega Thanos. É. De runa. 45. Menos 11, 34. Acho que a runa da alteração também serviria, 17, no caso, 17. Mas eu não tenho essa. 17. Que é 16. 16. Lugar de 16. Só por um. Conforme você vai orientando a Siri usando a runa, vocês duas vão ativando a runa ao mesmo tempo, as suas runas, e aí vocês começam a reverter aquele fosso gravitacional e vocês veem lentamente o corpo do dragão retornando à normalidade. Ele olha pra trás desesperado, começa a bater as asas pra tentar ir na direção de vocês, e aí subitamente ele desaparece. Já deu pra... Foi a magia que você desfez, agora teoricamente, eu, né? Agora é. E eu vou mandar como se fosse, tipo, um agradecimento pra ele e vou tratá-lo. Invoca de novo. Mas nem fudendo! Filha da puta, eu não vou ser invocado, não. Não vou invocar. Mas nem com reza brava. Tem jeito de invocar, não vou. Aqui, ó, não vou. Ah, tomando o seu rabo. Você tá achando que é bagunça? Eu tava quieto, tava de boa. Não, vem me ajudar, vem cá. É de boa, só não, tem que bater na porta e falar, o mestre tá te chamando, vamos lá? Não, não. Não vou não. Já quer. Fala que eu tô com dor de estômago. Não, tô. A última vez que eu fui no teu pau, dessa vez eu não vou não. Tem que dor de estômago, não vai. Aí ele fala, isso eu sou o seu também, eu não vou não, também não vai. Tem que limpar a casa hoje, não. Ok. Depois que vocês conseguem resgatar o dragão, né, a concentração de vocês no poder das runas finaliza e aí vocês sentem a gravidade daquele local puxando vocês pra frente. Vocês sabem que se vocês avançarem, vocês estarão em risco. Esse lugar aqui é um buraco negro. Não, na verdade parece que é um espaço. O que vocês fazem? A gente teria aqui, eu particularmente não entendo sobre isso, mas... Ou a gente tenta pular, criar uma brecha daqui pra lá, um portal talvez. Dá pra criar um portal, será? Acho que não. Aqui pra lá? Dá pra ver, não dá? Um portal? Dá pra ver, não dá? Qual o tamanho? Dá. Só a gente voltar pra cá e ir pra cá, sim. Não, mas tem bicho lá. Esse caninho dá pra ver. Não, mas vai ter bicho então, não, cara. Dá pra ver. Se por pra cá também vai ter bicho. Não, dá pra ver. Ah! Dá pra criar uma porta pra gente passar por lá? Será que se a gente fizesse uma ponte ainda daí pra passar, não seria melhor? Mas a gente vai passar por cima de um rio que tem frente pra baixo. Sim, mas será que, força tipo, morar de força, né? Acho que não. Uma morada de força não seguraria a gravidade, ela ficaria junto. Não. Já viu bola de sabão? Imagina que a parede vai ficar... Acredito eu. Será que a... E agora, pra onde a gente vai? Eu posso tentar. Calma. Por favor. Eles estão querendo atravessar. Fazer uma ponte e atravessar o buraco. Vou reinvocar o dragão. Não, eu eu vou usar o meu teleporte sozinho daqui pra cá. Pra ver se é atraído ou não. Só aqui, ó. Não, mas é. Não, eu já falo assim, se prepara pra me ajudar de novo. Você quer me ferrar? Não, o Celerinho quer te ferrar. Ele me pediu pra testar. Eu tô descendo a porta dimensional pra gente passar e sair lá. Essa parte, será que envolveria alguma coisa nisso? Oi? A bunda da força forte, será que ajudaria em alguma coisa? Bunda da força forte? Eu não entendo o conceito de força forte. Eu também não entendo muito força forte e força fraca. O Hawkeye eu entendia. É. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu, então. Eu não sabia. Pensou, força fraca, assim, a terra, força forte, pedra. Quer rolar inteligência? Força forte, força fraca, top. Teve contato com o Steven Hawkiel pra tentar entender? Steven Hawkiel! Acredito eu que acho força que forte seria a gravidade. Eu vou explicar pra você, Celerim, como funciona as forças subatômicas. Vou perguntar pro Google. 16 mais 6 dá 12, mais 8. Não, 16 mais 6 dá 22, dá 30. 30? Vamos perguntar pro Google. Tá bom, dá pra entender. Lembrar o básico do básico disso. Você sabe que se você cortar seu dedo, você se dividiu em um pedacinho. Se você pegar o seu dedo e dividir em muitos pedaços, em 100 pedaços, você vai ter uma centésima parte do dedo. Dividir mais, uma milésima, uma milionésima. E você vai dividindo até você chegar numa partícula que os elfos de Lenoren consideravam indivisível. Chama El. Que eles chamaram de El. Seria o quê? E os humanos com os quais você tinha contato e trocava canções, esse tipo de coisa, chamavam de Átomo. El é mais fácil. El é mais fácil. Mas o Steve Hawkeye, certa vez, ele disse pra você que o átomo não é a menor partícula que você consegue chegar. Que ele é composto de subpartículas. E que existem duas forças fundamentais que mantêm essas partículas unidas. Uma que ele chamou de força forte e outra que ele chamou de força fraca. A força fraca porque ela consegue facilmente ser vencida. A força forte é que é difícil você vencer ela. Ele diz que esses Els, eles são compostos de um núcleo cheio de partículas unidas, que é muito difícil você romper, você separar, você fissurar. É o e ao redor do núcleo do El. É o E e o L. Daí não tem como dividir mais. Exato! É só as perninhas. Ao redor do núcleo do El, existem algumas partículas também que ficam flutuando ali ao redor. E essas partículas, elas se afastam ou se aproximam, né? E elas podem passar de um El para outro El. Não, e aí liga os Els e vai aumentando o tamanho. Um El, uma união de dois ou mais Els vira um Molel. Eu vou explicar de um jeito fácil, Siri. Por favor. Se você usar a força forte e separar, kabum. Se você usar a força fraca e separar, você pode fazer um teleporte. Beleza. É isso aí. Então eu consigo. Então, se eu usar a força forte em você, nossa língua, força forte e você for puxado, vai fazer kabum. É prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons. Faz fissura, explode. E a força fraca é que mantém os elétrons atraídos ao núcleo. Tudo bonitinho. Então, por isso é fraco, porque ele pode pular. Com a força forte eu consigo desintegrar um ser? Você consegue transformar ele em outro ser? Com não, a força forte. Forte você sim. Consegue. Você vai mudar o número de prótons que tem no núcleo. Eu vou, tipo, dividir. É, tipo, fissura. Separar. Sabe, urânio? Aí faz bum no seu. Peraí, o Grial fez isso em cadeia. O Grial usou energia força forte. A massa mesmo? Usa a velocidade da luz ao quadrado. O peso da criatura vai ser quantas bombas atômicas, quantos Hiroshima você vai gerar com essa criatura. É o soco do Flash. Nossa, então se eu fizer isso no nada vai ser um bumzão. Mas aí que tá, nada tem massa? Tem. Como tem massa? Tem. Nirvar tinha massa. Hã? Nirvar tinha massa. Nirvar tinha. É. Mas ele também tem. Se tiver uma gravidade que vai puxar as coisas pra ele, é porque ele tem massa. Não, ele tem a ronda da gravidade. Você pode usar o campo gravítico ao redor dele e fazer kabum. Fazer kabum. Olha aí que legal. Mas força fraca dá pra fazer teleporte. Interessante. Você vai usar a força fraca? Não, tô falando que você pode usar a runa desse jeito. Sim. Força fraca também dá pra criar coisas. Dá pra juntar átomos. Se juntar átomos, cria moléculas. Dá pra você fazer também... É tipo uma runa da criação. Basicamente. É uma runa da criação subatômica. É, não é quântica. Criação, porque você tá usando a natureza... Recriação. Ah, é uma recriação. Você usa um ambiente pra mudar ele. Alteração. É uma alteração. As runas são redundantes. É. Positivo de segurança. Pode ser. Ok. Teleportou, Celerinho? Usou força fraca, então? Não, não só teleportou. A força fraca é comigo. É, não uso runas. Não, eu sei. Usa sim. A minha? Ah, mas usa. Eu criei a minha runa. Não importa, usou, não usou? Usou a runa, não pode dizer. Deixa de ser runa. Não deixa de ser runa. Fala pra ela, não é runa, é predinha mágica do Celerinho. Só eu que tenho. Essa aqui, ó, não vai na rodinha. Essa azeitona é diferente. Essa é o tomate, né, cara? Essa azeitona não tem caroço. Essa azeitona. É, já temos duas runas diferentes, né? É, eu nada não tenho. O nada não tem, eletricidade e fúria. É 26 a 24. É verdade, se a gente colocar a runa de vocês na roda, o que será que acontece? Acabou. A gente pode mudar o universo? É. Tipo, se a gente não colocar sombra, não vai ter mais sombra no universo? Se botar fúria na roda, todo mundo vai ficar furioso. Eu acho que o Shonoff não pensou nisso. Jamais saberão. Jamais saberão, não. Se a gente tiver tudo e não tiver as runas do nada, a gente tem o substituto aí. Vocês têm essa informação. Eu vou botar todo mundo elétrico e furioso. Ah, o poder completo do universo é só com todas as runas juntas. A única forma de controlar todas as runas juntas no poder máximo com segurança é utilizando a roda. Isso. Se faltar uma runa, vocês não vão ter o poder máximo. Vocês não conseguem recriar o universo. Mas se você colocar todas as runas e escolher criar o universo sem a sombra e destruir a runa da sombra, aí sim é possível. A gente pode destruir runas se a gente não conseguir. É tipo Thanos e a Manopla do Infinito. Ele precisa dar 6 pra instalar o dedo e fazer o que ele quiser. E precisa ter todas elas pra instalar o dedo e destruir elas. Ah, nada, então não dá. Precisa juntar todas pra você falar que era um universo sem sombra. E se tivesse uma sétima? Uma sétima? É que a gente tem uma. A gente tem duas extras. É isso que eu tô falando. Se, por exemplo, a gente pegar o poder do Celerinho que tá gravado nele, uhum, e a gente materializar isso numa runa mesmo, uhum, igual as nossas runas mestras, uhum, né? E colocar na roda, o que acontece? Pelo menos vocês vão ter que ter um buraco extra na roda. Não, a gente não pegaria, a gente quer tiraria substituir. Uma. Substituir. Pega a sombra, okay, que a gente não tem e coloca a eletricidade. Ah, pega a gravidade, certo, que a gente não tem e coloca a fúria. Certo, entendi. Entendeu? Desperta uma runa aí, fila da puta. Dá spoiler ou não? A gente vai criar um mundo cheio de eletricidade, cheio de raios e fúria. Bom, e aí a gente tem que analisar o seguinte: as 24 runas originais foram criadas por quem? Então vai ter racha na eternidade. As runas de vocês foram criadas por quem? Por nós. Por vocês. Qual runa tem mais poder? Nossa. Você é louca? Dá pra achar de eternidade, caralho. Nossa, copeira. A nossa, porque é mais nova, é melhor. Não, a outra tem mais experiência. A outra sabe que quando você tá em terreno firme e elevado, você tem vantagem. Segundo você, não. A runa novinha fala: você tá subindo em cima do meu poder. Ah, eu te odeio. I hate you. Ai, ia acontecer igual o braço do Hulk. Ia pifar. É, mais ou menos. Mais ou menos isso. Dá pra fazer umas brincadeiras. Não vai dar 100% certo, mas dá pra. Mas dá pra gente fazer isso pra pegar a runa do nada. Caso ele não aceite um acordo, claro. Lembrando que a gente vai usar a runa não pra recriar o universo. Um acordo, ou você passa a runa ou você morre. É. Teleportar ali. Teleporte. Já foi destruído já. Hum? O Arthur já foi destruído, por exemplo. Não é pra recriar o universo, é pra fazer com que ele. Tipo, tem alguma coisa que impeça teleporte aqui. A gente recriar Arthur. É, a gente vai ter que discutir o que a gente vai. Depois que a gente fizer todo o rolê, quando a gente tiver com todas as pedras, a gente vai ter que conversar como que a gente vai fazer. Porque o fato de recriar o universo não quer dizer que ele não vai estar lá. Quem? O nada? Mas a minha ideia não é destruir nada. Mas eu não disse que era. Você falou, a ideia sua é conversar com ele e fazer com que ele vire, tipo, um esquema diferente lá. É, e mesmo se ele não aceitar de espontânea vontade... Onde você se teletransporta, Celerim? A minha ideia é quando a gente for pegar... Tipo, ele pegar umas runas. Né? A minha ideia... Mas que, tipo, não seja sugado. Isso. Se a gente tiver o combate e pegar as runas, a minha ideia depois é fazer a mesma coisa. É deixar ele como um deus. Ah, dá pra caralho. Pra mim é perfeito isso. É pra você ver só a beiradinha do corredor, né? Ah, que você cultua? Ah, eu gosto do... Você cultua nada? Sou fiel do... É só o que o Celerim precisa? Sou fiel do vazio. Então, beleza. Você se transporta. Pode chamar ele de entropia. Sai ali na saída da câmara ali. Já entrando no outro corredor. Quando você vai dar o primeiro passo, você sente que tem algo errado. Você é traído pra trás. Salvaguarda, destreza. CD60. Destreza? Aliás, força. Desculpa. Destreza em outra ocasião. É, prepara a runa da gravidade de novo aí. É, se a gente ver que ele vai começar a ser sucado, eu vou usar a runa da gravidade pra empurrar ele pra outro lado. Antes dele começar a ser puxado. Então já faz isso, porque ele já tá sendo puxado. Uhum. Meu deu 27, mas eu vou passar. Ele tem resistência. Você vai escolher passar? Ok. Perdeu uma resistência lendária. É isso aí. Recupera. Você se sente sugado, você ativa o seu poder máximo de divindade. E aí você consegue avançar resistindo aquilo antes que aquele efeito sugasse você de forma praticamente irreversível. E você adentra na próxima corrida. Aí ele vira pra nós e fala: deu você certo, galera, pode teleportar todo mundo. 3 metros ali da entrada. E aí você sente que a influência daquele fosso gravitacional não tá mais sobre você, vocês têm segurança. 3 metros então. Dá pra. Eu grito. Eu falo na mente. Dá pra teleportar, mas não com o alcance de visão que tem aí. Então volta pra cá e teleporta a gente pra aí onde você tá. Só você pode fazer isso. Porque você fez um teste. Você falou que eu ia fazer um teste. O quê? Seu elmo. O que tem meu elmo? De teleporte. Você consegue teleportar vocês pra cá? Ah, é? É. Eu esqueci meus itens, desculpa. É porque esse é novo, esse é novo. Eu esqueci. Eu consigo teleportar então? Consegue. Então eu vou teleportar. Ó, estou aqui. Mas vem pra cá, um pouquinho pra cá. Tá vendo meu braço? Vem mais pra cá. Tá bom. A merda acontecendo. Aí teleporta a galera. Como é que é? Eu não lembro como é que é. Não, o teleporte você tá vendo. A merda acontecendo. Você tem, são 3 caras. Os 3 metros ali não dá pra ver, não. Não, mas eu falei pra ela, vem 3 metros pra cá. Eu resisti. Verdade, eu tenho um elmo de teleportação. Eu te dei. Verdade. Você tem 3 cargas por dia. Esse personagem tá muito zoado, muito esquisito. É, agora eu uso um elmo, é verdade. Ele esqueceu do detalhe, né? O Celerim me deu na última sessão. Eu acho que vocês deveriam pegar as suas fichas, olhar como é que vocês estão de item, de poderes, tudo, e redescrever os personagens de vocês. Eu também acho. Você já viu aqueles desfiles de mola que nem sai tacando muita coisa pra cima, assim, desfilando? É, ele é Porsche Clube. É que eu raramente sou da minha versão eu mesma, né? Então... Tá. Vou então me teleportar ali. Não sou você, você tem que teleportar todo mundo. Bom, ela não tá enxergando, né? Mas a iluminosidade tá 3 metros. Não, não tá enxergando o local pra onde vocês vão. Eu falo, ó, Celerim, mostra a imagem pra mim. Você ainda tem o anel? Aquele anel? Vê se funciona. Funciona? Não, eu fiz o teste, vê se funciona. Funciona, tô vendo onde é que é. Tá aí escuro, eu... não tá? Você não tá vendo, porque tá escuro. Não, mas é perto, dá pra ver. É, dá pra enxergar. Que porra do anel que é esse? É aquele anel de comunicação que dá pra você mandar onde você tá. Manda a foto, manda o selfie. Manda a foto, manda a selfie. Manda a foto. A gente aprimorou. Mostra pra mim o que você tá vendo. O anel, pronto, eu tiro o selfie. Ó, vem aqui. Eu dou um passinho com o lado pra vocês tomarem comigo. Beleza. Mais 3 passinhos, tem mais 4 pessoas vindo. O cara botou um smartphone no anel dele. Botou um iPhone no anel. Descrição aí é muito familiar, né? Porque tá vendo? Tô vendo. Então tem que rolar o teste de 25 a 100. Você consegue. 25 a 100, hein? Fodeu. Na verdade, devia ter rolado pro Celerim também, mas já passou. Ele não precisa porque o dele é, teste, então... ele é de Deus, né? O dele é de Deus. Não importa, ele é transporte do mesmo jeito. Ah, é? Só é infinito. É. 84. Só tem brilhinhos. Ok, consegue se teletransportar em segurança ali junto do Celerim. Mas aí você vai ali pra onde o Celerim tá e surge aquela multidão de pessoas, tudo engolfinhado ali, né? Mas é na frente do Celerim, não pra trás. Eu imagino já. Que ele mostrou a sala pra mim, tipo, depois dos 3 metros. É, não falei, assim, ó, só tem que cortar pra cá, o corredor. Isso, entendeu? Ok, ok, vou perdoar vocês dessa vez. Você acha que a gente é burro? Eu já fui até pra trás por causa disso. É. Sai todo mundo bum, em cima do outro. Não, porque com esse sacrifício o Grial. É o clone mesmo, não é? É o clone, né? É o clone mesmo, foda-se. Vai voltar a ser um. Segura isso aí, anota essa ideia. Anota essa ideia. Anota essa ideia. A sensação do Grial, você não sente mais seu clone. Na verdade, é você sente ele em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele foi sugado pelo nada. Ok, e aí o que vocês fazem? A gente tá aqui agora. Uhum. A gente vem pra cá. Uhum. É isso. Mas vamos com calma que tem agora. Tem uma outra bifurcação que pode ter uma outra armadilha. Vamos procurando a armadilha. E voando. E voando. A gente vai voando e procurando a armadilha. Voando? Isso. Ok. Você chega até a bifurcação, rola um D6. E procurando a armadilha, tá? Fala aí, Bredão. Ah, procurando a armadilha? Sempre. Ok. Então joga o teste de investigação. Vamos ajudar também, vai. Eu tô voando. Ok. Não, todo mundo tá voando, mas. Não, gente... mas já tem 4, 3 investigando, eu tô voando. Tá voando. É, eu foda-se, né, Bredão? Eu procurei que eu vou ficar aqui voando de boa. É. 50. Eu não achei nada. Quanto deu o D6? Não joguei, ainda tava. Não jogou. Investigação. Ok. O meu deu 52. O meu deu 25. Não sei como é que funciona a ajuda deles pra mim ou se é, são testes separados. Não, tá fazendo tudo teste separado aí, né? Não, se eu tô ajudando, jogando dado. É. Você não falou, jogando. Seu teste é alto, eu tô ajudando fazendo teste. Tô ajudando, tamo procurando. Tá aqui, ó. Gente, ó, acabei de encontrar uma partição aqui, ó. Acelerei pra partição dela. Ó, tem uma corda aqui. A corda. Tá ajudando. Eu tô concordando. Tô ajudando a só, é verdade, até a corda. Aí o Moore chega depois. Verdade. Acorda, acorda ali, ó. Ó, tem mesmo. Que eu falo, tem mesmo, ó. Tá vendo é ali, ó? É uma armadilha, hein? Essa corda é uma armadilha. Ó, o ponto baixado pro dela ver pra ele ver a corda. Eu falo, vai cortar a cabeça. Caralho. Caraca. Rola um D8, então, ó. Armadilheira. 3. 3. Quando vocês vão chegando perto da encruzilhada ali e o ambiente é iluminado, vocês notam que tem uma estátua. É uma estátua de Ragnar. Um imenso bugbear. Machado em riste, pronto para atacar, curvado para frente, em posição de corrida, com a boca aberta, gritando de fúria. Vai descer o machado. Vai empurrar nós pra gravidade, tá? Vai descer o machado. Não, vai empurrar todo mundo pra gravidade, fica só vendo. Rebatedor? É. Seis metros antes de chegar, vocês três juntos ali investigando tudo devagarinho, né? Você passa o dedo, sente alguma coisa, né? A tua fala, peraí, Siri, fez um barulho diferente. Humor é fez. Humor é fez. É por aí. A estátua andou, gente. O Marine fala, também ouvi. Né? E você passa o dedo novamente no chão, você sente que tem um ligeiro desnível. Uma placa de pressão. Nossa, placa de pressão é interessante. Voar então, né? Voar então. Uma placa de pressão. E vocês evitam uma armadilha. Mas a gente não tá voando. Mas a gente tá procurando porque pode ter outro tipo de acionamento. Estão procurando. Podia ser raio laser. É. passamos, que eu vou fazer. Vou ativar só pra ver o que que era. Será que a PN vai sair correndo pra sala? Então, é uma ideia, né? Uma armadilha. Ele faz isso aqui, ó. Onde vocês vão? Morta? É morta? A armadilha faz assim, ó. Não morda pra mim. Ok. esqueci o que eu ia falar. Passamos a estátua. Vocês vão passar pela estátua. Certo. Vocês evitam uma armadilha que vocês não fazem ideia do que ela fazia. Olha que eu descubro. Eu consigo também. Vão querer descobrir? Nossa, mãos mágicas! Mãos mágicas! Alguém vai meter mãos mágicas e acionar? Não, não. Não? Vai que explode. Explode o quê? Não sei. Não, deixa o bagulho aí, já passou, tá ótimo. Não, deixa aí. Aqui. Você quer ativar, só ir lá e pisar no botão. Eu não preciso pisar no botão. Tô ativo. Tem um edistato. Mas espera, a gente tá seguro. A gente já tá seguro, a gente já passou. Aqui é uma estátua, aqui era a foice. Foice já? Foice. Mas pode voltar. Já foice. Não vou acionar essa armadilha então. Não. Ok, jamais saberão o que tinha lá. E agora a gente vai indo pra essa sala aqui. Certo. Joga o D6, alguém. Nossa, Bradão, ficou frio, fogo. Vai direito. Joga o D6 aí. É que jogar porque... Desviou. Beleza, que nem? Conseguiu que não dá, velho. Um. É pra cima. Agora ficou mais bonito. A merda aconteceu. Sala 3. A sala aqui aparentemente é da Jane. Não é, é até aqui onde eu consegui ver. Então. Vai ter mais pra cá. Tem um corredor que sobe aí. E vai emendar lá naquela sala. Nessa aqui? Nessa daí. Então reposiciona a sala. Aí. Joga a sala um pouquinho pra trás. Pra alinhar tudo. Então ali é um outro, provavelmente uma... E aí vocês vêm... É isso? Aí dá pra ver que o outro corredor que vocês não seguiram ali pra frente emenda aí. É, tinha uma bifurcação. Qual? Mesmo. Aqui é o que você acabou de apagar, é reto, né? Aqui? É. Ah, tinha um negocinho aqui? Tinha, eu lembro que no desenho tinha, eu fiz isso porque não dá isso pra... Isso aí. Nossa, ok. Mas que estranho é esse negócio aqui, é um quadrado dentro de um quadrado. É, vai entender, né, fogo. Alguém joga um D6. É, foram os bugbears que fizeram. 5. Não. Os banhos, né? Desculpa, um D100. Ah, você falou um D6? Eu falei errado. Os bang, velho. Até pedi desculpa. Ah, não, tudo bem. Os bang. 27. Vermelhinho. Aqui, meu. Os bang, eu acho que não importa onde a gente vai acabar saindo do nada aqui. Eu acho que vai. Todos os caminhos. A bagulho é pra isso, fia. Todos os caminhos vão levar a Roma. O negócio tá aqui. É o boss, mano. Tem que matar ele. Não, é o boss. Isso aí, é o boss. Bom, levando em consideração esse tempo... Quando vocês chegam na sala... É, antes de a gente chegar na sala com o machado iluminando, a gente já vai dar uma olhada. Sim. Né? Quando conforme o machado, o alcance do brilho do machado vai entrando na sala, vocês chegam ali num ponto que vocês conseguem enxergar o interior da sala. E vocês notam, inicialmente de costas pra vocês, um grupo de goblinoides. Quando a luz do machado toca eles, eles se viram na direção de vocês. Essas criaturas são um bugbear. E alguém joga um D6. Desculpa, um D4. Ui, ainda bem. Aí tira 6 de novo. 2. Um bugbear e 2 goblins. 2 goblins. O bugbear tá vestindo... Nada. Não. Ele tá vestindo um manto. Essa armadura do Ungaka. Pesado, aveludado. E por cima desse manto tem uma armadura que não é brilhante. Okay. Os goblins que estão ao lado dele, eles estão vestindo o que parece ser armaduras de couro. Vocês notam que são armaduras de couro élfico. Tá? Não é armadura de couro feita por elfos, é armadura de couro de elfo. Ele roubou dos caras aí. Não, não, roubou a pele. A pele dos caras, né? Pele de elfo. Se vestiu de elfo. É. E eles portam espadas grandes. Eu olho assim, mas não deve ser quente. E escudos. E nem proteger. E eles se viram na direção de vocês de forma quase que robótica, como se eles estivessem hipnotizados. Olham pra vocês. E quando vocês olham nos olhos deles, é como se vocês vissem o próprio universo. Nada. Nada. Tô todo corrompido essas porra. No peito desse bugbear, vocês veem que tem um símbolo negro, escurecido. E nesse símbolo, vocês veem que tem uma lua eclipsada. De Ragnar. É o símbolo de Ragnar. Lembra muito a vocês alguém que costumava frequentar as desgraças com vocês, o Theon. Um clérigo. Ah, um clérigo. É um clérigo. Eles olham na direção de vocês. Vêm vocês indo parados ali no corredor, olhando, né? Devagarinho avançando. E aí eles avançam com tudo pra matar vocês. Não tem porta? Não tem porta. Joga a iniciativa. Eu ia fechar a porta. Vinte e seis, Morin? É. Ah. Não. Achei que ele perdeu o movimento. 32. Alguém tem a cartinha que faz o bicho perder o movimento? Mas tem o bagulho que não age, né? Eu tenho aqui o turno. 45. Aí, eles perdem o turno, eles não correm. Eles não investem até nós. O turno não faz nada, né? Ele perde o turno, já, literalmente. Eles podem jogar no próximo turno dele, que ele for jogar, e não tem movimento. Entendeu? É dois turnos, não faz nada. Não, faz, mas não anda. Um ele não faz nada, o outro ele faz, mas não anda. Ele ainda não tem agir, não agiu. Perde seu turno. Aí, ó. É o meu que o meu no último comentário não pode ser interrompido. Certo. Vocês olham nos olhos deles e vocês veem a essência do nada nos olhos. De cada um deles. Tá? Os corpos deles aparentam a corrupção do vazio neles. E mais que isso, quando vocês olham para os corpos deles, vocês têm a impressão de conseguir enxergar além. Como se eles fossem espectros, como se fossem sombras. Então eles não são realmente bug, vamos dizer, não são bug, mas não é um bugbear. É como se fosse uma sombra em forma de bugbear. Exato. Exato. Bugbear. Certo. Ok. Vamos ficar iniciativa pra galerinha. Vem, galerinha! Eles vão agir todos no turno do bugbear. Bugbear. Esses bichos de nome feio. Bugbear. Happy Goblin. Crabbin. Ô, filha da puta! Bateu no 20 e voltou. Eles vão agir junto com o bugbear, então não tem todo o trono. Então. Nossa, tirei 8, né? Uhum. Então, se você tiver 7? Não. É tá louquinha. É 25 minha iniciativa. Ok, Celerim, você é o primeiro. Alguém tinha alguma dúvida? Não. Então, Jeff, vou ativar a fúria na reação ao ver eles investindo. Ok. Tá, eles estão vindo, eu vou dar um sopro. Eles estão em linha reta. então tu já tá envenenadinho. Ele só lá na frente pra bloquear os caras, mas ele vai dar um soco e tá em formação, o Lave Bolt, né, Bredão? Já tô ali mesmo. Faz um save de destreza aí. É, eu ia fazer uma parede ali, né, mas você vai dar um sopro? Save de destreza. É 37. Tá achando que é muito só arrombado, né? Tô tendo que sobreviver a 60 de teste aqui, ó. Filho da puta. Tamanho 37, 39, que 60 aí, pra se fuder. Esse é baixo dano. Pô, como se fosse moleque, como é que era 60, né? Não, eu não tiro mais isso. É um bom valor. Com um bom valor. É que não é magia, né, Jeff? Não sei se ele tem vantagem. Ele tem. Tem. Ele tem por causa do vazio. Ah. Tem vantagem em tudo com esse vazio. Vantagem em tudo com esse vazio, Rogério? É, destreza, né? É. Não tem vantagem, tem mais tem 7 um aqui. Só uma bosta. Só se ele ficar vazio. Abre um pouquinho a mão da pele. Que porra é essa? Também não sei, tá louca. Compra pra mim sangue de dragão. Sangue de dragão! Aí, ó. Compra! Ela mandou, compra pra mim sangue de dragão! Falei, oi? Dependendo, tem bebida com esse nome. Sério? Sim. Tem esperando só si. Ou será? Guardar não engoliu, ou só. Será que aqui é alguma planta, sei lá? Sei lá! Tá, peraí, então vamos cálculo. 7. 7. Eu acho que o corretor ortográfico deve ter trollado ela, velho. Certeza. Não sei. 7 mais 10. 17. Consulte o Google aí. É só isso que eu tenho? Será que eu vi sangue de boi, mano? Mas tá que eu não uso essa planilha. Sangue de boi. Deu 20 que eu vou sangue de boi. É isso. É uma seiva de árvore. Mais 10. 17. Pode crer. É mais 10 mais. Porra, bateado, cara, sei lá. Bota sangue de dragão. 17 mais 17, 34. Falou, falei? É 37. Ô, oh, merda. Vou gastar ponto herói. Vou rerolar. Ver se consigo valor melhor. Não, consigo. Não, pra passar. É... Vou gastar um ponto heróico e adicionar um D6. Vou tirar um pra ver onde você tá. Tirou um número inferior. 34, 37. Ah, tem que tirar um 3zinho. 50%. Tirou um. Ele vai tirar um, lógico. 2. Aí, assim fodeu. Falhou. Então é 151 de dano. 151 de dano. O boss tem 2 pontos de equipamento. Você vai chegar no boss. 151. Dano elétrico, né? Isso. Ok, tem resistência. Então 75. E teste de medo. Me teste de medo. Eu acho que eu sou imune. Sou imune. Bônus do vazio. Beleza. Dispara o sopro. Né? Você percebe que os corpos deles absorvem. Exemplo do que aconteceu lá atrás com o seu dragão, que ele foi sugado ali pelo, por aquele ralo gravitacional. Você percebe que sua eletricidade é meio que sugada pelo, pelos corpos deles, sem causar todo o dano que poderia causar. E eles continuam avançando sem se intimidar ante a sua presença ali aterradora. Sim. O que mais você faz? Não é só isso. Só isso? Só. Nossa. É, foi minha ação. Tá bonzinho? Não vai usar ação bônus, nada? Não. Não vai correr? Não. Correndo, seja. Ok. Celerinho usa sopro. O sopro atinge eles em cheio. Não causa todo o potencial que causaria, porque eles estão protegidos pelo nada. Mas eles continuam avançando. Eles não têm expressões, então não dá pra saber se tá doendo ou não. É, não dá pra saber. Eles estão praticamente hipnotizados. Lembra muito a Ciere quando a Ciere atacou vocês. Quando ela tava dominada pelo nada. Toff, você. Eu? Nossa. Tem um pior de surpresa. Tá, é, a última vez que a gente lutou com alguma coisa da sombra ficou Nirvar, né? Sim. A gente usei dano de luz. De luz nele, né? Luz, luz é bom. Tá. Então é o seguinte, eu vou. É, qual que é a distância que eles estão da gente? 6 metros. Ah, certo. É, dali mesmo desferir rajada de golpe. Uma patada, tá? Então são 3, 3, 3, tá? Ok. Deu 35. Um ataque. 35. Nos pequenininhos. Nos goblins. É. Acerta. Certo. A 16 com certeza acerta. 15 com certeza acerta. Tá, então no goblin já foi. 35 acerta o goblin. Exato. Agora no Mostra. Outro goblin. Segundo Goblin, acerta, todos deram mais que 35, agora vou no Bugbear. Pô, isso aí é 20, né, velho? Quanto que deu esse daí? Esse aqui não enroscou. Mas no total outro, desse, 37. Eu tenho mais 35, eu dou 50. Tá, 52, acerta o Bugbear? É verdade. 50. Acerta o? Tá, é. É não, menos que 52. 17 ponto, né? É. Tá. 19. Ah, opa, 19 pra mim é crítico já. Boa. Metade. É, foi um meio crítico só. E 50, acerta? 50. Acerta. Tá. Não dá pra saber muita coisa, mas... Eu acho que deve ter uns 40 de céu. É, 42. É clérigo, né, mano? É fofo. Leite. O momento da guerra. É tudo mesmo? De 12, é. Se você quiser fazer vezes 9... É, rola um, faz vezes 9. Pode ser. É que tem um é crítico. Ah, não. Ah, sim. É, D12, que é D10, cara. Tá, deu 3. É, 27, o crítico da metade. Não, mas é rajado aqui. É 2 dano por cada golpe. Tá ligado? Então é 3. Sim. 4 deu 7. Aí 7 vezes 9. Então deu 63. O crítico dá. Joga mais 2 dados. É. 10. 5. Tá, mas então mais 15. Tá, o golpe normal é 7 mais 4. Hã? É 7, tem mais 10. Não, é um, D12, é um D12 mais 10. Então foi. Não, são 2? Não, golpe normal. Então, tá, são 2 pela rajada. Então são 20 por cada golpe mais. Mais 7. Mais 7. Então dá 27. Dá 54 7. Em cada um. E no mais... que foi crítico é mais 15. Então 69, 54, 54. Aí eu converso. Oh, não, são 3 por cada, são 3, né? 3 por cada. Então é 80. Não, não. É 3 ataques por cada, 2. Então são 6. Entendeu? São 3 ataques por cada um. 3 rajadas, 2 dano. Trum, trum, trum. Entendeu? 3 ataques no indivíduo, só que o dano não é dobrado. Então, são 6 danos. Tá, então tá certo, exato. Então tá certo, é 81. Exato. 81, 81. E 96. Qual tipo de dano? Então, aí que tá. Eu tô usando a runa do da luz pra dar. Então assim, eu dei o ataque, dei o dano, mas eu quero usar a runa da luz ao mesmo tempo. Entendeu? Ok. Como que eu jogo o dano da luz? Você vai potencializar o seu ataque com a runa da luz. Você vai adicionar dano de luz de acordo com o teste que você rolar ou dentro do seu limite ali do seu nível. Eu quero jogar então o dado, eu vou gastar um ponto de inspiração pra jogar com vantagem. Ok, vai causar dano à vontade, né? Você jogou com vantagem os ataques? Jogou. Sim. E tem, é que tem mais 5, né? É, se ele já joga normal com vantagem, tem mais 5 nos ataques. Tá, 19, 20, 40, 41 já. Calma aí, deixa eu ver aqui. 41, então vê a quantidade de dano que dá isso. É 14 de 10. 14 de 10. 14 de 10. Vou jogar um, então. 5. 5, 50, 60, 70. 70 dano de luz. Ok. Então quanto que era o dano normal? 8, 1, 9, 6. Isso é que tipo de dano? Dano mágico. Porrada mágica. Porrada mágica, né? Porrada mágica. No meu caso seria dano. Porrada mágica, eu tenho resistência. É, não, é concussão mágica. Por 81, né? Isso. E 96 foi o crítico. 8196 no Bugbear. E dano. E o outro foi 70 do. De luz. De luz. E quanto de luz? 70. 70. É, aí dividido entre eles, né? Vai dividir entre eles? É. Ok. 24, 24, 23. 23 em cada um. É, 23 cada um e um 24. Bugbear, 24, óbvio. Bugbear. Ok. É, agora vamos jogar o PS de Constituição, pra poder ver se eu não tomo mais exaustão. É, certo. Opa! Easy. 18. 19. 38 mais 5, 42. Isso 3. É rajada, né? É. 42. É que no quanto caso, o meu nível de monge místico, eu tenho ataque à distância, ele é considerado perto, tá ligado? Ah, tá. Ele é até 9, ele é até 9 metros. Você tá deslocando o ar. Toca, né? Você fez uma projeção astral. Não, é. Tipo. Ele bate o. E, tipo, ele empurra o ar, o ar faz o super até quantos metros ele estava? Deu um meteoro de Pegasus? É, então, eu pensei que ia ser tipo uma coisa mais. Tipo. Magiquinha em vez de. Você fica assim, física. Ó. Aí depois mostra a Top lá do outro lado. Aí 5 episódios depois. E no final não faz nada. Top, você desfere aquela rajada de golpes. Os seus ataques vão cortando o ar, deslocando o tempo e espaço ali pra atingi-los à distância sem que você precise tocá-los. Tá? Eles vão recebendo seus ferimentos sendo projetados para trás. E quando você potencializa o poder dos seus punhos, concentrando o poder da Runa da Luz ali, e seus ataques vão iluminando a escuridão daquele plano sombrio no qual você se encontra, você vai vendo que os ataques da Runa da Luz vão causando os maiores ferimentos neles. Isso deixa eles bastante feridos, especialmente os goblins. Tá? O Bugbear não tá muito ainda, não. Mas os goblins, os dois goblins já ficam bastante feridos, tá? E vocês percebem que, embora eles sejam criaturas do nada, tá? E que tenham um potencial de oferecer perigo pra vocês, vocês sentem que vocês conseguem dar conta desse desafio tranquilamente. Deram sorte nos dados. Ok. Mais alguma ação? Não. Ciere, você. Ciere? Sem novidades. Eles têm fraqueza contra algumas. É. Agora eu não tenho fraqueza contra a runa. Eu uso mais pronto. Eu não vou usar runa, eu vou. Eu não sei o quão forte eles são em questão de conexão com nada, então eu vou usar um cantrip neles. Ok. Vou fazer uma jogada de ataque contra o Bugbear, então. Bugbear. O que você tá usando nele? Toque chocante. Ah. Toque arrepiante, né, no caso. Se ele chega nele e fala assim, ó. Ele arrepia. Mas não é. Eu sabia que é. Não é toque. Eu sei, toque. Agora não é toque. Agora não é toque. Antes tinha que descarregar, dar uma descarga. Quantas vezes o Onix não usou isso? Toque chocante? Era uma das melhores magias que tinha. Tinha. É. Ah, não, beleza. É aquelas canetas aí da choque? É. Eu tiro a tomada, mano. 38. Você tá usando toque arrepiante? É. Toque arrepiante. Toque arrepiante, como é que é assim? Fala, faz assim nas costas dele. Fala, meu Deus, nas costas. 38 mais 16 é 42, né? A face na parede, ó. Face a dupla. Ela 42. Cria a unha de gato, faz assim nas caras dos elfos. O elfo grita. Aí ele arrepia com os gritos do elfo. Então eu vou dar o dano. O dano eu acho que não vai influenciar porque é necrótico, né? Eles são da sombra, eles são mortos vivos. Ah, estourou, mas foi bem esses dois, hein? Matou até a caneta. Só esse aqui tava no meio? Tá. É mal 9. Nossa senhora. Foi bem 9, 18, 27, 37. 37, 42, 48, 49. Então dá 49 de dano necrótico, você não pode recuperar pontos de vida. Eles são imunes a dano necrótico. Não tem problema. Por que não tem problema? Porque eu quero só os efeitos. Tem desvantagem no ataque, né? Não. Okay. É que eu não sei se eles são mortos-vivos, né? É. Porque você não pode recuperar pontos de vida até o seu próximo turno. É. Não sei se é uma habilidade que você tem. E se você ele é morto-vivo, ele tem desvantagem de jogar de ataque. Até o final do meu próximo turno. Ok. Só okay. Queria só as habilidades, o dano não é importante. Eles são marcados. São. Ah, então eu vou dobrar, então. Por quê? Eu sou foda. Essa é a resposta mais aleatória que o player pode dar. Por quê? Não. Porque eu sou foda. Não. É porque eu não gosto de muito vivo, por isso. Eu sei o que era. Foda-se. Eu quero. Foda-se. Tá fácil. Foda-se. Porque eu mereço. Que mais seria? Só. Não é toque. Não. 36 metros. É um toque à distância. É, não, porque, de toque. É porque eu conjuro uma mão esquelética que a mão esquelética toca neles. É a do filme. Toca, desencadeia uma energia necrótica nele. Você vê ele se arrepiando todo, mas isso não causa nenhum ferimento aparente nele. Tem problema, não queria dano mesmo porque eu não quero matá-lo. Certo. São mortos vivos, não importa. Você percebe que ele fica assim meio confuso ali, meio desnorteado, mas não causa dano. Matá-los é por conta de vocês, funcionam. Entendeu? Murin, você então. Rapaz, são pra cima do. Falei mal pra caramba a iniciativa. O mais forte deles ali, esqueci o Bugbear. Uhum. Tá com machado, só manda. É? Vou atacar o. Já jogou o bolinho de gude? Manda tudo no pingão, ó. Deixando a minha né, aqui. E vou atacar o Bugbear. Ok. Vamos lá, tá descuidado pra desvantagem. Aí pra agora vai acertar só ele. Agora vai acertar só ele. Desvantagem então você ganha mais 5 por causa do. É melhor não jogar o descuidado e só já ter vantagem normal. O Carp tem bastante bônus, é 42 esse do cara. É baixíssimo, né? Praticamente o bônus dele. É. 18 considerado crítico. 18 considerado crítico. Parabéns. Ó, joga um dado extra aí, vai então. Então, já que, 18, 10 horas disso. Será que um dia vamos fazer um filme do Evangelho? Hã? Será que um dia vamos fazer filme do Evangelho? Já fizeram várias vezes. Fizeram dois já? Fizeram 5, 3. Não, os caras cagaram já nos animes, imagina o live action. 4, 55. Você entendeu o anime? Acertei. Cara, eu tenho uma interpretação. Parabéns. Imagina o filme. Então entendeu. Imagina um filme disso. Parabéns. Vai ser a pessoa que interpretou, vai fazer a seu modo. Vai ficar horrível. O autor, o próprio autor não entendeu. É. Porque ele fez os três filmes novos pra ir contar a história e tá tudo diferente. Ele próprio não entendeu. É, pô, vou dar reboot nessa porra. Fica dobrado. Fica dobrado. Então, vou jogar o D8 e multiplicar por 16. Eu gosto de peitos. Foi o que ele fez. 8. 16 dá. Dá 128. Já não tinha dado extra. Não, 17 já. É, 17. 135. Acertou. Esse é o dano, filho. Acertou o dano também. Dano do quê? Fogo. Cortante e fogo. De Murray. Cortante e fogo. O machado da runa. Mas o seu fogo é runa, né? É isso. Tá, o cortante eu tenho resistência. Quanto de cortante? Eu não sei, ele jogou um dado só e multiplicou pelo número da meia. Não posso ver. É, o cortante foi o 130 e pouco. Ok. E o fogo? Então dá. Fogo é 2D6, é 4D6. Então. Opa, tudo bom? É 2D6? É, tá tudo junto o dano de fogo do machado. Tá, é 2/3 cortante e 1/3 fogo. Beleza. Mais fácil. E como o machado já é embanhado de fogo, por que que não. Não, tem a separação, sim. Você tem o 8 do machado e 2D6 do fogo. Não, o D6 é aura. É quando eu ativo a aura. Não, você não tem o D6 normal do machado? Não. Não tem mais do Nerão lá? Do Nerão não. Do... Não, esse é porque eu jogo separado da aura e tem a bola de fogo quando eu ativo. Eu achava que era o bagulho do encantamento de fogo do machado. Mas tô chegando a dar essa segundo ataque agora. Porque vai dar 2d6, vai ficar 4d6, depois vai somar o segundo mais ataque. D6. Certo. Deu 11. Cara, deu só esse dano com crítico? Deu 135. Um pouquinho. Olá. É 11 com 34. Acertou. É porque é 42 esse AD, né? 45. Então aí agora é 2 de 8. Agora que é o bom baixinho. Mais 15. Não, mais 20, né? Não sei. 28 mais 30. A 30. Eu esqueci de somar os dois. Tá, então é, tá certo. Soma mais 30 no outro. É que nós vamos somar com o fixo. Então 10 mais 40. E esse 40 é cortante, foda. E aí? Estão vivos? Tá vivo o bombeiro ainda? Quanto segundo dano aí? 40. 40. De cortante. Ah, só? Cortante foi. É porque é ataque normal, não foi crítico. Só 2 de 8 mais 30 o segundo. Ok. Ok. Ele tá quase morto. Ah, então a gente usa o pulso de ação. Ah. Não precisa não. Mas só dá um ataque por turno, cara? Você já não dá dois? Já deu dois. Já deu os dois? Ah, já deu os dois? É, é. 165 e 40. Errou meu então. Seus dois golpes ferem ele com no peito e abre um buraco ali chamejante que não consegue cicatrizar. E aí esses dois ataques são suficientes para deter a corrida dele. E aí você percebe que ele tá como se ele estivesse hesitante. Mas não é que ele tá hesitante, ele tá enfraquecido. Tá muito fraco já. Quanto deu aí? É, eu ia considerar 18 de novo. Outro crítico? Outro crítico. Não precisa nem rolar dano. O terceiro ataque você desfere e degola a cabeça dele. A cabeça dele voa, bate na parede e se desintegra. Se auto-oblitera. O corpo dele tomba no chão, na sua frente, e começa a trepidar. Os lobenoides? Não. Bateu na parede e se desintegra. É porque morreu. Não, mas tá errado isso aí. O corpo dele cai assim de joelhos, tomba na sua frente e começa a trepidar. Corre! Corre, eu dou uns passinhos pra trás, ó! Já vou! Ele começa a trepidar, trepidar, trepidar. E ele faz isso, ó. Ele explode. E puxa. E implode. Salvaguarda de força. Todo mundo tá a 6 metros dele. Ah, eu não tô, mundo. Não. Com certeza tô ao menos. Que todo é mundo. O Muri. Que é o Muri. Ainda bem que a minha magia foi 36 metros. Praticamente acho que só eu. Ainda bem que eu acerto a 9. Eu acerto a 36. Né? Não, vocês não estavam tudo ali pertinho? Não. É que ainda não deu tempo do cara correr, né? Deu. Exato. 36. Faltou 24. Então, vamos ver. Já é 60, filho. Posso vamos tirar o 20, que não chega no 60. Se eu tirar 20. É só uma perninha. Tá de boa. Só uma perninha de boa. Dá sua aí, então. Vem não, cá. Eu tô longe. Eu tô ah, longe. Então. É só uma. Por isso você fala que é só uma perninha. Tô tipo. Tá 50 metros lá na. Tá sala mandando. Não, eu tava ali, aí o cara começou a correr e ele não morreu antes. Pareceu. Como calculou CD mesmo? 8. Mais proficiência. Proficiência. Mais atributo. Mais atributo. 18. Mais atributo. 28. CD 38. É por 2, falta 2. Recorde isso. Você não vai ser. Cadê o dado adicional? Ele já usou? Usou, bom, né? O dado adicional, né? Qual o dado adicional? Dado da cartinha. Não, não tem o dado da cartinha. Então, já usou. Até me dizer pra você usar uma cartinha de dado adicional. Não, ah, não, dá, é dano, é dano, né? É no dano. Então, o cara tá dando um dano fodido nele. O cara vai perder a perna, chance. Eu vou gastar o ponto heróico e. Relaxa, ó, são 8 horas. Só usar o ponto heróico é 8 e. 8 horas já. Não vai gastar muito mais longe que isso. É, você pode usar o seu ponto heróico para pode regenerar. Ter uma resistência ordinária. Ou para regenerar. Ou pode ter uma resistência ordinária. Adiciona um D6. É, pode São D6, tá por 2. Você precisa de 2. Você só não pode tirar 1. É esse que eu porém. Não. Ele disse, não pode, que sempre cai 1. Não tira, aí, ó. Foi? Foi 1. Tira 2, é o que precisa. Arrancou o dedinho só, tá ótimo. A unha, cortou a unha. Cortou um. Ah, vou adicionar o D6, vai. Vai adicionar o D6? Tira um aí pra dar. Tira um, a culpa é deles. Tira um pra dar risco. Ok. 4, viu, palhaço? Boa. Eu uso um ponto. Pra rolar um. Beleza. Na hora que ele dá aquela explosão, vem aquela energia obliterante na sua direção e aí ele começa a te sugar na direção dele. Volta! É o justificando o ponto heróico dele. Volta! A sua mãozinha tá a 6 metros dele? Hã? Sua mãozinha tá a 6 metros da explosão? Ele tá fazendo o um ataque ao contrário. Ele tá puxando. É. Ele não tá empurrando, ele tá trazendo. Não tem ninguém a 6 metros do cara. Os caras também são afetados por isso? Os outros. Os goblinoides? Não, vocês vão saber. Os blognoides. Começa a atrair você na direção dele e você sente aquela energia obliterante puxando você. Mas você resiste, planta os seus pés firmemente ali no chão e consegue resistir a não ser atraído. Porém, aquela energia obliterante da explosão atinge você. Passou no teste, né? Uhum. Vamos dividir por 2. 98 pontos de dano obliterante. Uhum. Mano, com os bichos morrendo fora com essa vila. É, caralho. É, tô tomando pé do cu. Não mata os bichos, deixa com o indivíduo, pronto. Atordoa. Se eu der ataque, atordoa. Atordoa, a gente corre. Sim. Dá ataque atordoante no bicho e já era, mano. É. Agora que eu sei que são mortos-vivos, aí eles têm desvantagem nos meus testes. Aí sim. Aí joga um dado, 28. Joga um D6. A gente fala se é par ou ímpar. É 6, sim, par. É par. Minha vida, ele caiu pra 588 nessa brincadeira, minha vida máxima. Ok. Quando a implosão se forma, né, os goblins, eles são dilacerados pela explosão e o pouco que resta deles é atraído pra aquela singularidade se forma onde tava o corpo do Bugbear. Aí. E eles desaparecem ali. Virou outra explosão. É. É, as forças fracas. Ok. Que era mesmo? 37, né? Eu falei. A dificuldade? Dificuldade. Uhum. 37. Continua, permanece aquela singularidade ali. Joga um D4, amor. Pega pra criar. 4. 4, ok. Joga uma outra salvaguarda de força, CD37 também. Crítico. 20 natural. Dá uma bica na singularidade. 45. Dá uma bica na singularidade. 38, né? É aqui dentro que abriu a singularidade, né? Ou é no corredor? Beleza. No, pode usar na porta, agora na portinha. Vai reduzir o dano obliterante. Valor mínimo. A carta que eu poderia ter usado pra mim. Vai tirar agora, pô. 10. É, mas o dano já. Não, é que acontece. Já tirou agora, já foi. É. Mais 8, 28. Eu daí eu tomaria 1 de dano obliterante. Mais 10, 38. Não, depende. Não depende de quantos dados. Você deu 38, passou? Passou, deu 45. Ok, de boa, passou de boa. O negócio continua puxando você ali, mas você consegue ir recuando até chegar num ponto em que você não é mais afetado por aquela força que está tentando sugar. Tudo ao redor ali começa a ser sugado. Tá? E aí vocês vão vendo pouco a pouco a estrutura das paredes sendo, desaparecendo, sendo obliterada, galera, sugada para dentro daquele vácuo. Foi exatamente o que você fez. Vocês ficam observando ali durante alguns momentos. E isso, o que vocês fazem? Bosta, outro buraco negro. É. Acho que não podemos matar as criaturas. Vamos dar a volta, né? E já sabemos que não podemos matar as criaturas. É isso aí. Então, como é que a gente desfez o buraco negro lá em cima? Deixa eu atacar, então. Eu não ataco. Vixe, não vou lembrar. Eu não ataco. Foi o Aldrich que ajudou nós. É, foi com o Runa, né? Foi o Aldrich que fez. Mas a gente falou pra ele como fazer. É, com gravidade, revertendo a gravidade, né? Porque aí a gente pode desfazer o buraco, não dá? Desfazer o buraco? Nunca me ensinaram como desfaz o buraco. Não, nunca explicaram isso na escola. Tá. Gravidade e tempo, né? Professora de ciência nunca me explicou como desfaz o buraco nele. Sim. É só a gravidade e tempo? Eu acho que era. Acho que era. Alteração? Alteração não, porque a gente não tinha. Controle. É. Controle pra estabilizar. É. Porque é o melhor, porque se a gente vir aqui, a gente vai ter que fazer o um negócio pra cá de novo. Então vai dar mais pode trabalho. Dar ruim. Pode dar ruim. É. Então mais fácil a gente desfazer esse aqui e continuar andando. Sim. Sim, eu posso tentar te ajudar se você tiver intenções do controle. Um tempo eu não tenho mais. Entendi. E a outra é da gravidade, que eu não tenho. Você quer o controle já me ajudaria muito. Eu ajudaria ela com o controle? Não, amor, não tem problema. Se você puder ajudar com algo da gravidade, usar a força... A gravidade eu não tenho. Tudo bem, mas você pode usar a sua força para auxiliar ela na gravidade, porque força não tem. A gravidade é uma força da natureza. Resumidamente é isso. Você pode usar a sua força bruta para simular essa força de gravidade. Bem, eu vou entendeu? Usar as runas, tá? Quer usar o Team Rocker para corrigir ela? Dá uma carteirada agora? Não, sai fora. Não vem, não. Só gravidade e tempo, eu não sei se tem alguma coisa. E controle, gravidade e tempo e controle. Não é uma força. É, descobriram que não é. É uma deformação no espaço-tempo. É. Tudo bem, mas eu tô explicando de uma forma que o Murilo pode ajudar. Sim, eu sei, eu tô zoando. Ele tá só. Eu tô enchendo o saco. Ele tá só se esnobando porque ele sabe disso. Eu sou punhetando. É, a gente sabe. Não, é porque é legal, porque causa um choque mental quando a pessoa descobre isso. É, porque a gente sempre é ensinado que a gravidade é uma força. Então ela não varre 9? Ela ainda vale. Vale. Mas não como uma força, como uma deformidade. Uma deformidade de 9 pontos. Ou seja, não é pra você fazer um raio de gravidade. Não, um raio de deformidade. Faz sentido se for para pensar em todo esse desvio dos corpos e tudo mais, essa deformidade do espaço. Quer dizer que é mais fácil alterar a gravidade. Você não precisa criar uma força, só precisa achar um jeito de deformar. É, um jeito de deformar existe, a massa. Sim. Se você criar uma massa muito grande pra lá assim, maior do que a massa da Terra, vai criar uma deformação gravitacional que vai atrair a gente pra lá. Vai tombar mais ainda. Mas tombar mais seria equivalente, tipo assim, imagina que você coloca uma mesa aqui, coloca um pano, aí você coloca um objeto aqui, você colocar um bagulho maior aqui, ele vai fazer isso aqui, a massa dele. Consequentemente vai distorcer esse campo e fazer isso aqui. Exato. Qual que é? Por que o Superman voa? Porque ele consegue fazer tudo que tá às costas dele ficar gordo. Aí ele cai pra cima. Mentira, eu não vou. Eu nunca quero estar atrás do Superman. Já viu voar? Não é por isso que o Dino voa. Corpos massivos não voam. Só mostra pra frente, então você quer. Você já pensou em outro superpoder? Eu sou o homem gravidade. Ou distorção, Lu. Você é o homem distorção. Sou distorção. O homem deformidade. Começa a andar assim, ó, tá ligado? Você é o homem deformado. Deformidade. Você vai me ajudar com o controle então, Dino? Ai, não, com a deformidade. Sim, Lu. Porque aí eu uso só. Tô deformando aqui. Eu vou gastar no meu. Ô, caralho! Vou gastar na minha última inspiração pra jogar a runa do controle com você. Ok. O meu é duas runas, amor. Eu uso qual valor? Gravidade ou tempo? Usa a que você quiser principal, tem a regra aí, entendi. Ajuda. Então, pra mim, tempo é muito melhor. Eu tenho muito mais. Eu jogo até tempo, só que é um negócio de duas runas. Vou fazer o teste de constituição pra ver se eu não fico exausto. Na verdade, a runa que manda aí é a runa da gravidade. Então, ela é a principal. Ela é a principal. Todas as outras não dá bônus. Ah, entendi. 12 e 31. É 30, né? Dificuldade, né? Porque, ó, gravidade... É 31, já. Então eu passei no teste de... 39. Dá mais 10, né? Constituição. Então ganha exaustão, perfeito. Quanto você me dá de bônus? 10. Você tirou 30. Então, 49. Total? Você precisar, eu posso tentar ajudar também com o controle. Todos os testes somados? É, o meu teste, eu sono 5 por causa. 5 na dificuldade, não é? Então, é 5 na dificuldade, porque eu não somo nada se eu usar duas runas. Mas uma runa não tem um bônus que nada? Dá um. Ó, cada runa extra aumenta, adiciona 5 no teste. Na exaustão só. Cada runa resta também põe o nível de exaustão extra. Tá, tá. Caso uma runa para acumular um efeito de outra, faça um teste do uso da runa escolhida e o seu valor. E o seu valor a sua escolha dentro do seu nível de controle. Use o valor do teste como se fosse um atributo que calcula o seu modificador. O que você tá me batendo? Tá dando uma de geração Z que não lê os negócios completo? Então eu pego 41 e ele vira um bônus no meu. Isso, tira 11. Tira 10 dá 31, que é 30. Divide por 2. 15. Não. É 15? 15. Então o seu bônus é 15 também. Ou não? 15, 15, 30. Deu 30, deu 30? É. Então, 30, então 69. 69? Isso. Ok. Ah, era 60. Era não, 70. O seu é 10. Tem problema, são 2D4, palhaço. Ah, é, tá certo. O meu é 10. Tira 5, tira 5. Né? Tira 5? É, eu lembro que soma 10, porque é 30, tira 10, dá 10, 20. 20, verdade. Ah, tá. Eu posso ajudar, então. Tá controle também. Pode ser, mano. 34. Ser. Então eu vou gastar. Não, 64. Isso, 64. 64, então. Vê que o Carpus vai ajudar. Oh, 18. Nice, 18. Nome do controle. 18. 21. 18 mais 21, 39. 39. 40, tira. Né, não, 38. Tira 10, 28, 14. 28, 14. Mais 14. 78. Agora tem que fazer 78, então 78. 78? Isso. Exaltação 39. Aqui, é, Constituição 39. Era 76 a dificuldade. Passaram. Então passamos. Por 2. Passaram. Dá pra gente controlar esse buraco negro pra gente ir andando com ele? Não. É um novo pet, né? Novo pet. Ó, oh, se eu quisesse. Só se eu quisesse. Como é que vai ser o nome dele? Buraquicho? Passa na parede aqui, ó. Puxa, vai, a gente vai chamar ele de neguinho. Passou, agora vem aí, é 76 a dificuldade agora, 78. 78 a dificuldade pra vocês não tomarem exaustão, né? Tá bom, eu faço meu teste. Então, façam seus testes. Não, né? É não, o deles, né? É individual e só o meu que é cheio. Ah, só o seu que é cheio. Isso. E aí você toma 2, 3, 4 níveis de exaustão, né? Se falhar. Isso. Ok. E o seu é 83 de dificuldade. Por quê? Você tem uma runa a mais, não é? É, 5 mais uma dificuldade. Caralho! Resistência lendária. É, acho que alguém vai caçar uma resistência lendária. Eu acho que vai ter que ser, porque a minha constituição é 32. Ó. Mas a runa do controle. Como é que é o controle mesmo? Controle, soma o modificador. Soma o modificador. É, controle. Que é o treino, né? É. É, um treino. Meu treino é 5. Então, 37. Não, mas não é seu treino, é só treino, é isso? Runa do não, controle. Runa do controle, quanto que é? Soma o seu nível de treino nela, os testes de resistência e constituição pra suportar a fadiga. Só isso? Treino, 5. Reclamando. É que bosta! 37. Não, então o meu teste é o uso normal, porque é mais 5 menos 5 da runa do controle. Normal. É normal. Vai ser o 78. É, se você ignora, então ignora a runa do controle. É, vai ser 30, vai ser 78. Então é só 32 que você tem de construção? É. Então tá fácil. Tá fácil. Não, tem outros bônus também, calma, galera. Ó. 19. Não, 18. 18, 18, né? Tem mais 5 no meu cardeado. Então, vamos lá. E mais 7 da Lisbeth. Calma. Vamos pra calculadora, porque a Tamiris precisa. Aqui é 30, com os itens dela aqui é 30. Com o item dela? É. Por quê? Diz... Mais 5 do cardeado e 7 da Lisbeth. Tá, então 30 mais 32. 62. 62. Eu tenho. Falta 18. É mais 18 da Lisbeth. Não, é 16. É 78. É 78? É. Ó, eu tenho mais 5 do meu cajado. E é 7. E eu acho que vai ser só, então. E aí eu acho que vai ter que ser uma resistência lendária aí. Eu faço. Não, eu. Tem um monte de coisa aqui ainda. Tem um monte de coisa. Tinha 5. Tinha mais 5. É porque eu lembrei que o Griel é só em destreza. É. Eu tô usando constituição. Mais 5. É quando eu tô com os meus aliados, eu ganho acho que mais 2 ou mais 3. Você tem mais 30 pra agarrar, não serve? Hã? Mais 30 pra agarrar? Não, eu quero mais 30 pra agarrar. A gente. É verdade, não é nem tá usando os bichinhos, né? Não, não, não serviu pra nada também. Os mastim? O Carpus ganha mais 3d10 por cada bichinho. É mesmo, de dano. É, vou usar 9d10, era pra ele usar aí. Os mastim? É. Como aliado. Eu vou gastar uma lendária, então. Eu vou passar. Okay. Você não usa nem seu capacete de teleporte. Nem é que eu ganhei na sessão passada o capacete de teleporte. Tem item que você ganhou faz 5 anos no Vida Errada, você não usou até agora. Não usei mesmo. Tá lá guardando, mofando. Mas o que, que é então? É colecionadora! É colecionadora! Vocês se unem então com o poder das runas combinados. Sabe aquela colecionadora que consegue. Conseguem suprimir aquele buraco negro, revertendo a alteração espaço-temporal que ele causou ali e normalizando o ambiente ao redor. A Sierra, ela cai de joelhos ali, extremamente cansada, mas respira fundo, se agarrando aos últimos nacos de fôlego que ela possui e consegue resistir ao poder da runa. Sim. Sem sofrer as consequências disso. Deu bom, galera, aí, ó. Por pouco. Ok. Sala limpa à frente. Entra. E vocês podem prosseguir, mas isso vai se dar na próxima sessão. Mas se você tiver uma armadilha. Então põe o 3, né? Que é o checkpoint. Checkpoint. Sabe o que era mais legal? Alguém tira uma foto disso aí. Por quê? Não vai ficar assim. Ok. Beleza. Ninguém vai mexer. Se não vai apagar, tá ótimo. Não vai. Sabe o que era mais engraçado? Que o buraco ia fechar em um D4 rodadas. Por isso que o Lucas rodou o D4. Eu tô muito achando, o bagulho não vai ficar nem pra sempre, não. Quem que vai pagar pra via? Mas a questão é, a gente ia esperar 4 rodadas pra atravessar o bagulho? É 20 segundos. Não, a questão é a gente saber disso, né? Porque a gente não sabia. Nossa. Oh, sabia, nossos personagens não. É. Então nós preocupamos e achar que o bagulho ia ficar pra sempre. Ok, foi metadinha dessa masmorra. Só metade. Bom, considerando assim, ó, são 4 semanas por mês. Dá 2 semanas por masmorra. Em 40 semanas a gente termina. Oh. A gente vai ficar o resto desse ano na masmorra. Vou pegar a primeira terça parte. Você é assim de ano aí? O resto de ano já vai ficar fazendo. Divirtam-se. Bagulho da, de Valcário invertido. Oh, meados grial. O reflexo da masmorra de Valcário. Interferido pelo nada. Ó, vai recuperar minha resistência lendária. Recuperar minha respiração. Tá de pilantragem, rapaz. Tô de olho nisso aí, hein? Tô de olho. Vocês caíram junto numa que é só porradaria, basicamente. É, essa aí que em Mega Lock acho que não tem como. É. Provavelmente 3 que são pancadarias, né? O arsenal também. Mas o esquema é, bate em todo mundo com runa e tá ótimo. Hã? O esquema é, bate em todo mundo com runa que tá bom. O problema é... Até o momento que a runa chama a atenção. Aí é correr e correr. Sim. Mas até lá... Na real, a gente já chamou atenção só... Então, nesse caso, depois assim, só correr e correr. A gente já chamou atenção só de ter entrado aqui já, certeza. Eu já tô usando a runa dele quando nós adreitamos aqui por causa do machado. Que é essa? Runa a gente sempre vai usar. Tá aí pra usar. Aí, né? Ah, Eles estão velho. Dá pra dentro. Que barulhinho engraçado. Divertido. Que soninho. Nossa, eu desliguei a gravação. Pausando.